humor não se brinca. Humor, humor, não se brinca, brinca. Humor, humor, não se brinca. Humor, humor, em Portugal. Humor, humor, com humor, com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Precisamos de conversar. Não sentem que Portugal está a precisar de mais roasts? O quê? Esperem lá, não sabem o que é um roast? Então isto é o que acontece. Escolhemos um alvo, uma dezena de personalidades e passamos umas horas a trocar insultos e, acima de tudo, a fazer rir. Bem, no final do nosso alvo tem o direito de resposta e vinga-se de todos aqueles que o humilharam. Parece duro e violento, não é? Enganam-se, é das coisas mais incríveis nesta coisa da comédia. Por cá tem havido alguns roasts, mas nenhum foi como este que aqui vos trazemos num rigoroso exclusivo. Convenhamos, fazer um roast a alguém é sinal de amor. Não temos problemas em insultar gratuitamente uma pessoa porque nos preocupamos com ela e, no fundo, só a queremos fazer rir, que é o que o Álvaro precisa. Ora, foi com este princípio que o Rui Xará quis homenagear o grande, o enorme Álvaro Costa. Bem, e nós não podíamos deixar de mostrar o que aconteceu no Teatro Sá da Bandeira há alguns dias, sobretudo para aqueles que, por uma razão ou outra, não puderam estar presentes. É um exclusivo deste podcast, eu diria que mundial, à qual se irão seguir outros que, a seu tempo, serão aqui revelados. Senhoras e senhores, um roast ao Álvaro Costa num exclusivo. Com humor não se brinca. Senhoras e senhores, dentro de momentos vamos dar início ao espetáculo Roast do Álvaro Costa. Por motivos de segurança pedimos que mantenham as pernas, os pés, as mãos e os braços dentro das vossas cadeiras. Desliguem telemóveis, vibradores, pacemakers, máquinas de desculpem, os pacemakers é melhor manterem ligados. Aliás, um pequeno aviso, qualquer tentativa de AVC é considerado plágio. Na noite de hoje. Esta informação não substitui a leitura do folheto. Em caso de dúvida ou persistência de sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. E sem mais delongas, peço que recebam com uma grande salva de palmas um grande amigo, o mentor desta noite e o vosso host para este roast, o grande Rui Xará. Senhoras e meus senhores, o enorme Paulo Penetra Baldaia, a nossa voz off desta noite. Os bem mandados de Cover Van. Um aplauso para os de Cover Van. Sá da Bandeira, este é, segundo aquilo que conseguimos apurar, o primeiro roast no mundo de um gajo que era suposto estar morto. É o primeiro roast no mundo em que tivemos uma warm-up session com um DJ que é um dos grandes músicos da cidade do Porto, o Slim, lá fora na entrada. E é o primeiro roast do mundo a ter uma banda em palco, os The Cover Van. Um roast é, como sabem, um espetáculo de comédia onde ninguém sai ileso. Desde o homenageado aos convidados, que passarei a chamar daqui a pouco, passando pelo apresentador e pelo público, que são vocês. Todos são passíveis de ser alvos de piadas, insultos e outros carinhos que nós iremos proferir com toda a certeza esta noite. Aliás, eu vou-vos dizer uma coisa. Aqui, no palco, vamos ter profissionais a fazê-lo. Mas eu não me coíbo de, no vosso interesse, vos dizer: tentem esta merda em casa. Na noite de Natal. Que melhor altura para dizerem as verdades àquela tia que vos traz piugas todos os anos. Hã? É um exercício que eu diria de catarse. Para começar, fico muito feliz por ver que todos vocês conseguiram elevar a um estatuto que eu chamaria de aprimorar ao limite o velho espírito bem português do escárnio e do maldizer, com a diferença de que agora pagam para ver. É uma nuance, é um upgrade, digamos assim. Não nos incomoda e não vos criticamos. O vosso dinheiro será o nosso castigo. Esta foi subtil, mas estou certo que alguns perceberam. Até porque vocês, meu estimado público, têm uma característica que me enternece quase. Estais aqui esta noite, mais ou menos pelo mesmo motivo pelo qual parais frequentemente na autoestrada para ver um acidente. Sede de sangue alheio. Basicamente é isso. Este é o segundo acidente ao qual, ou do qual, o nosso homenageado de hoje é vítima em menos de um ano. Há um ano atrás, ainda não fez, será agora no início de novembro, ele foi vítima de um AVC. Esta noite, no Sá da Bandeira, prepara-se para ser vítima de um roast. Isto prova duas coisas. A primeira é que o Álvaro Costa tem, efetivamente, uma enorme capacidade de encaixe e um enorme fair play. A segunda coisa... Podem. A segunda coisa que claramente isto prova é que o ano de 2016 só levou consigo pessoas que eram realmente importantes no mundo artístico. Agora, o Álvaro é um artista. Todos vocês vão de convir que é verdade aquilo que eu estou a dizer. E como artista que é, há duas coisas que ele sempre gostou de cultivar. Pés de marihuana e amizades pouco recomendáveis. A prova disso é que todos os que vão estar aqui neste palco, nenhum deles hesitou sequer quando eu os convidei para passarem umas horas em cima do palco do Sá da Bandeira a praticar aquela terapêutica arte que eu gosto de chamar de tiro ao Álvaro. Minhas senhoras e meus senhores, o meu nome é Rui Xará e dou-vos as boas-vindas ao roast do Álvaro Costa. Estamos ligados aqui também? Bom, gosto mais deste som do que daquele de há bocadinho. Senhoras e senhores, com o mesmo fervor, e peço-vos isto encarecidamente, ok? Nós, obviamente, como devem compreender, fizemos alguns textos um pouco em cima do joelho, eu acabei o meu às 7 da manhã, de há bocado. E é óbvio que isto não está ainda bem burilado, ou bem burilado. Mas vamos começar a criar aqui uma dinâmica. E não há nenhum roast sem termos assadores de serviço. Por isso, recebam desde já, esta noite, no palco do Sá da Bandeira, como assadores de serviço, temos Francisco Menezes. Barbosa, minhas senhoras e meus senhores. João Ricardo Pateiro. O Rui Sinel de Cordes. Miguel Quintão. Gel. E Rui Reininho. Thank you. parem, não parem, não parem, mas abrandem, abrandem, abrandem. Eu gosto do vosso som. Não gostam do som dos Caberben? É ou não é? Não apetecia estar a ter sexo neste momento. Podem fazê-lo com quem estiver ao vosso lado, estejam à vontade. E agora, minhas senhoras e meus senhores, o motivo pelo qual todos nós estamos aqui esta noite. Não deixa de ser irónico estarmos quase num dia de finados a fazer o roast do Álvaro Costa. Sou no vocalista dos ACVC. I'm on the highway to San Antonio. I'm on the highway to CRN. I love you. Adorei-vos ver-vos. Como audiência era uma merda, cara. Álvaro Costa. Nós já prevíamos que fosse ser assim, por isso não fizemos guião. Está tudo bem disposto ou não? Temos muita gente amiga nesta sala, temos muitas caras que eu conheço. Estávamos com algum receio. Não esgotamos, mas estamos completamente cheios. Obrigado, Sada Bandeira. Vai ser uma noite do caralho. Acho que é o termo. O primeiro convidado desta noite a vir a este púlpito assar o Álvaro é um amigo do Álvaro que em parte lhe deve o lançamento da sua carreira artística. Isto mostra que não é só pelas E-Sharps e pelas botas texanas que o Álvaro tem mau gosto. Este convidado faz TV, rádio, cinema e teatro, mas continua a usar o penteado de um trolha de Mafamude. É um homem com tanta esquizofrenia de personagens na sua cabeça que ainda hoje em dia não sabe bem se é ator, cantor, comediante ou imitador. Minhas senhoras e meus senhores, recebam com enorme aplauso o talentoso Francisco Menezes. Tanta merda que ardeu em Portugal e isto. Isto ainda está aqui inteirinho. Vocês já repararam bem nesta madeira toda, neste veludo todo? Eu sempre que venho cá, mais nos últimos tempos, tenho sempre esta ideia, que é dar aqui uma grande festa de homenagem ao Sócrates, convidar os amigos todos, chegar um escarinho àquela cortininha ali a trancar as portas. No dia a seguir, tenho a certeza absoluta, no Correio da Manhã, primeira página, em grandes letras, obrigado Francisco. Não tenho a mínima dúvida. Muitos parabéns. Eu vou-vos dizer muito sinceramente, eu não estou nada entusiasmado por fazer isto. Agora estou mais contente porque estou a ver estes chouriços todos à minha volta e, portanto, é sempre divertido vê-los, nem sempre os vejo. Não estou muito entusiasmado por várias razões, mas principalmente porque esta parte é gira, não é? Esta parte em que um gajo está a fazer uma coisa parecida com o nosso trabalho. Mas depois o resto é estar ali sentado a olhar para estes gajos a tentar ter piada, que vai ser uma merda penosa, mas enfim. Depois, é uma coisa que eu, sinceramente, o roast, eu acho um exercício muito pouco patriota, muito pouco português. Porque não é nada português, nós dizemos mal uns dos outros à frente uns dos outros. Não é? O normal é nós dizemos, oh Álvaro, estás bom, castíssimo, e o gajo vai-se embora, palhaço do caralho, olha-me aquele filho da puta. Não é? Isso é que é o normal. Já lá vamos. Estás sempre com uma pressa para essa parte. É que isto intimida um bocado, que é assim. Eu, alguns dos que estão aqui conheço muito bem, outros nem por isso. Eu, por exemplo, senti-me muito melhor a gozar com a Luísa Barbosa se ela não tivesse a olhar para mim. Não é? Muito melhor. Se bem que, pronto, a Luísa também não tem nada a temer, porque hoje em dia toda a gente adora gajas com rabos grandes, portanto, acho que não é por aí. Este é um grupo muito, muito engraçado, porque é assim, se fizéssemos agora aqui um concurso, se isto fosse um concurso, se eu estivesse a apresentar um concurso e a pista para adivinhar de qual deles é que eu estou a falar, se a pista fosse é bissexual, era muito vago, ninguém ia lá. Ninguém ia lá, porque eu podia estar a falar do Álvaro, podia estar a falar do Reininho, podia estar a falar do Gel, podia estar a falar perfeitamente também do Álvaro, do Reininho, do Gel, do Álvaro, do Reininho, do Gel. Não é? Eu fico sempre muito desconfiado quando num grupo de gajos o menos feio sou eu, alguma coisa está mal. O gajo com menos mau aspecto sou eu, está aqui alguma coisa muito... Tu não, Gelo. Tu deixa de estar... É que é assim, se olharmos francamente para esta malta toda, epá, o Reininho, o Álvaro, o Pateiro, epá, tudo bem, era o que se usava na altura. Ok. Epá, mas vocês, pá, vocês têm alguma coisa pessoal contra o bem-estar físico, contra o bom aspecto? É tudo balofo. Tu não, Gelo, tu não és balofo, hein? O Gelo só é um esquisitão do caralho, balofo não é. É um esquisitão. Vocês sabem que o Gel... Sim, é esquisitão. O Gel faz aquela dupla gira com o irmão, aquela coisa do Roscas e do Falâncio. Estou a falar mal. Sou eu que sei, não. Eu, sinceramente, eu já trabalhei com eles ao vivo os dois. E não posso dizer que lhes acho muita piada, mas eles têm descontos nos transportes públicos, têm rampas de acesso para todo lado, têm estacionamento em muitos sítios. Quando eles foram ao Festival da Canção, é claro que nós adoramos esta coisa do mal dizer, lá está, sem eles ouvirem. Quando eles foram ao Festival da Canção era tudo a dizer, estes gajos, estes esquisitões de merda, estes esquisitões vão perder, estes esquisitões de merda, estes anormais. E quem ganhou? Uma gaja com barba. Uma gaja barbuda. Também lixaram-se no ano a seguir, nós, ai, querem esquisitões... Pomba, Salvador Sobral e o irmão. Pimba. Pois admiram-se que há gajos que comem cabras e vacas. Quando a escolha é aquelas duas coisas, o gajo manda só os animais. O Pateiro... Como sabem, é um conhecido comentador desportivo, jornalista desportivo, relatador de jogos, e faz aquela coisa muito engraçada, este número engraçado que ele arranjou, que é a coisa da música. Não é? Quando há um golo, já sabe que o João Ricardo... E lá ele foi, marcou o golo, meteu a barriguinha, não sei o quê. Para nós, é muito giro, não é? Que estamos a ouvir. Eu imagino os gajos que estão a fazer emissão com ele. Querem chegar a casa que tem um empadão no forno, a mulher à espera, tem que fazer a viagem para Lisboa e pensam assim, pronto, começa este filha da puta com a música. Nunca nos mandam para os jogos que fiquem a 0-0, com caralho. Há de haver sempre golos. Eu um bocado estava a brincar com a Luísa Barbosa, quer dizer, e é muito difícil rir de piadas, porque a Luísa Barbosa, quer dizer, não sou só eu que digo isto, não é a minha opinião, é um facto, ela é linda de morrer, é difícil usar com uma mulher assim. A Luísa Barbosa até podia ter pila que eu ia querer, eu estava interessado na mesma. Essa parte eu deixo para ti, já que és um esquisitão. Calma, já lá vamos. Uma das coisas que eu faço quando vejo uma mulher linda de morrer como a Luísa é pensar assim, para além de ser casado, não é? Penso noutra coisa que é pá, de certeza que ela é linda de morrer, mas ela é daquelas miudinhas parvas, não tem interesse nenhum e tem mau hálito, de certeza. Mas não, ela não tem nada mau hálito. A Luísa Barbosa é irresistível para qualquer homem, a não ser que gostem de gajas interessantes. Isso é outra conversa. Ora bom... O que me traz ao Sérgio Sousa, que é um amigo meu, que eu tenho, é uma pessoa que eu conheço há mais anos e portanto tenho mais propriedade para falar, sempre me confundiu muito o Sérgio Sousa, porque eu nunca percebi bem se ele era o Salamão ou o Mortadela. Nunca percebi bem. Nunca sei qual é o Salamão e o Mortadela. Esta se calhar só tu é que percebeste. Não é para todos. O Sérgio é facilmente dos tipos mais geniais que eu conheci. É um tipo realmente inteligente, com bom gosto, culto. E nota-se fisicamente que foi tudo para o crânio, não é? Porque foi tudo. O Sérgio é como aos vampiros, um gajo tira uma fotografia ao pé dele, vai ver a imagem e não está lá nada. A única evolução que ele teve desde os tempos de espermatozoide até hoje foi um par de óculos. Atira-se para o chão e faz assim, o Sérgio. Também tem que haver piadas fáceis. O Xará é capaz de ser o único gajo neste grupo que é mais chato que o Álvaro Costa. Aliás, de qualquer grupo também, não é? De qualquer grupo. Fala, fala, fala, fala, fala, fala. Se o gajo tivesse piada, estava no ramo certo. O que me traz a dois homens que são para mim a minha inspiração. O Álvaro Costa e o Reininho. O Álvaro Costa e o Reininho são aquelas duas pessoas de quem eu me lembro nos tempos piores, quando eu estou mesmo mal, quando acho que estou no fundo, quando estou a fazer disparates, quando acho que estou a exagerar, quando acho que já estou a perder a cabeça, que estou a perder tudo e penso assim, penso no Álvaro e no Reininho e penso assim, foda-se, podia ter sido muito pior. O Reininho é dos gajos mais injustiçados no panorama artístico nacional, porque o Reininho é genial. O Reininho é genial, é um tipo, é também inteligente. É inteligente, é poético, é artista, é verdadeiramente iluminado. Só que o problema é que ele trabalha para o público português. Portanto, maior parte de tudo o que ele escreve, a única merda que a malta ouve é ai, ai, ai, ai, ai. Não percebem mais nada. E ainda por cima, o Rui escreve sobre coisas corriqueiras. Escreve à maneira dele, iluminada e sempre muito poética e muito articulada, mas sobre coisas corriqueiras. Por exemplo, dunas. Dunas. São como de... Ah. Se ouvirem a letra... Eu me despeço ao cantão sujo, rasgados de cactos e hortelã. Ou seja, foi mandar uma queca para lavadores. São uma delas, não é? Por exemplo, vivo numa ilha sem sabor tropical, a fauna variada, demografia. Foi ao bairro do Aleixo comprar qualquer merda. Mas a minha preferida é mesmo ai, ai, ai, Puerto Rico, ai, ai, ai. O outro bem cantava, quero ver Portugal nascer. Vais ver, mas quando lá chegar já não és tu, vai ser o Reininho. Mas chega para o lado. Ora bom, o que me traz então ao grande Álvaro. E o Xará disse muito bem, não sei se fui eu que lhe disse ou se alguém lhe disse, eu devo, o Álvaro foi dos poucos que olhou para mim e viu alguma coisa. Muito obrigado, Álvaro, porque nem eu próprio via. O Álvaro, como todos sabem, como o Rui já falou, esteve às portas da morte. Esteve, de facto, passou muito mal. Eu não estive com ele nessa altura, a primeira vez que eu estou a ver é agora. esteve às portas da morte, o que deixou muita gente preocupada, principalmente na zona da Colômbia. Plantações inteiras de gente a pensar, o que é que eu faço à minha vida? O que lhes vale é que ainda tinham um reininho. Se repararem, o Álvaro, eu sempre lhe disse isso, isto não é novidade nenhuma para ele. Esteticamente, ele é uma mistura de Maradona com Pedro Almodóvar. Não é só esteticamente, é que ele tem o amor à droga de um, o amor ao cu do outro. E eu digo isto a brincar, porque eu não acredito que o Álvaro seja bissexual, eu nunca ouvi com uma gaja. E além de mais, eu tenho que ter muito cuidado com o que digo, porque, como eu dizia, eu devo-lhe grande parte da minha carreira. E começo, eu sei como é que estas coisas funcionam no nosso meio, e ainda lhes estou a ver uma ou duas mamadas. Sabemos. E faço, mas tens de prometer que abres bem a boca e não mordes. Sabe uma coisa? Estes gajos agora a seguir vão arranjar maneiras diferentes de dizer mal de mim, mas eu vou-vos já dizer, eles têm todos uma inveja do caraças de mim, porque eles não sabem fazer uma coisa que eu sei fazer, uma, que é o passo gay. E isto vai-me fazer rico em qualquer lado do mundo, que é, o passo gay é assim, assenta numa estrutura que é isto. Ok, esta é a estrutura. Faz conta que isto são os andaimes e vamos fazer a casa por cima disto. Portanto, isto é a estrutura. O primeiro andar é o passo do arco-íris. O segundo andar é o passo do afogado. E o terceiro andar é o grande passo que vai fazer rico qualquer dia. Eu nem sequer tenho o nome, mas é tão bom que eu nem sequer preciso lhe dar nome. Vejam isto. Grande aplauso para o Francisco Menezes, pessoal. O próximo convidado tem o aspecto exterior de uma piada do Rui Sinel de Cortes. Mas tem um interior igual ao aspecto exterior da Luísa Barbosa. Acessível. Ele faz rádio, já fez TV com o Álvaro e atualmente levanta-se às 6 da manhã para fazer o programa das 7 às 11 da Rádio Nova. Ou, como o Álvaro lhe chamaria, um after party. Gosta tanto do nosso homenageado que há quem afirme que já o ouviu tratá-lo por My Precious. Minhas senhoras e meus senhores, recebam com um enorme aplauso o madrugador Sérgio Sousa. Don't leave me. Obrigado, Xará. O Xará é o, digamos, é o chulo do amor. Posso dizer chulo? Posso ser chulo? Ele é é um pouco assim como um gerente de um bar de alterne. Anda aqui a apresentar as pessoas, à espera que nós nos acabemos todos a foder uns aos outros. E no fim fica com uma percentagemzita. Francisco, grande Francisco. Amigos há muitos anos, como diria o Roberto Carlos. O Francisco é o Spotify dos pobrezitos. Uma pessoa diz: Chico, canta aquela. E o Chico canta. Ele tem o talento trocado com o Fernando Pereira. Aliás, ele é um pouco o Fernando Pereira português. Ele tem uma grande voz, mas não canta. O Fernando Pereira canta, mas não tem uma grande voz. O que leva a crer que o Fernando Pereira teria muita piada. Mas continua assim, Chico. Ainda assim, consegues ser mais original no que cantas que o Tony Carreira. A Luísa, a belíssima Luísa, está aqui, já perceberam? Basta olhar. Percebem, está aqui só pela diversidade de género. Um pouco como a Porto Editora tem livros para meninos e para meninas. No caso, ela é o livro para atividades manuais para meninos. Pateiro, antes de mais, és um nojo por trazeres um blazer que nos envergonha a todos. Impecável. Estivemos ali atrás a tentar sujar-lhe o blazer, mas sem sucesso. Eu conheci o Pateiro também já há muitos anos e assisti, foi dos poucos que assisti, ao despertar do talento dele para os relatos, nomeadamente os relatos cantados. Curiosamente, foi numa situação que causou grandes problemas porque ele foi destacado para fazer reportagem em direto no Santuário de Fátima. E passaram-lhe, ele estava em direto, e João Ricardo Pateiro, no Santuário de Fátima, a emissão é tua. E diz a ele: está um lindo dia para a prática da fé, o recinto está iluminado à luz das velas. O clima está tenso, já se vêem lenços brancos, já pedem o lugar da Nossa Senhora. Vai ser preciso um milagre para salvar a equipa técnica. Muita gente de joelhos, A irmã Lúcia, que está no vídeo árbitro, diz que não vê nada. Pode seguir. Manda seguir. E atenção, está uma pessoa numa cadeira de rodas. Tenta levantar-se. Faz uma simulação. Coloca agora o pé de apoio. E levanta-se. Está de pé. 1-0 para a equipa de branco. Nossa Senhora, ela paga fogo. E foi assim. Foi bonito. Rui Sinal de Cortes, antes de mais, deixa, desculpa lá, vou-te estragar o teu texto, mas não tenho cancro, ok? Isto é mesmo assim. Eu costumo fazer um drinking game, que é beber um shot cada vez que o Rui, quando vejo as coisas dele, cada vez que ele diz uma das seguintes palavras, bebo, cada vez que ele diz um balar, bebo um copo. Preto, cancro, paneleiro, bicha, cancro, já disse cancro? Já. Pedófilo, cu, fufa, cancro. Apanhei uma bedeira uma vez que ele contou uma história. Quando estava num bar e entraram o Carlos Cruz, o Kevin Spacey, o juiz Neto Moura, a Dina e a Sofia Ribeiro. Eu já não me lembro bem como é que acaba, porque entanto perdi-me um pouco na história, mas também faz algum sentido porque no fim aparecia a Medi e o Rui Pedro. O Miguel Quintão é o meu DJ favorito, logo a seguir ao da linha de espera da Mel. Aliás, eu quando o ouço, tento não desligar e aguardo, por favor. O problema é que ele agora só gosta de cenas eletrónicas. Artistas estão sempre ligados às máquinas. E não por acaso, o artista favorito dele de momento é o Salvador Sobral. Gel, o gel, para quem não conhece, é aquele ali com o cabelo à Puigdemont. Ok? Agora eu ouço na TSF, ele tem lá uma rúbrica, supostamente, de humor. E aquilo tem pessoas diferentes todos os dias. E o gel está lá, à quarta-feira. Não é por ter grande piada, mas é porque teve que ser. Porquê? Porque à segunda-feira é o Madeira. À terça é a Bumba na Fofinha. E eles perceberam que tinham que passar o gel. O Reininho é meu vizinho lá em Leça. Ele, quando foi para lá morar, houve alguns problemas, porque começaram a desconfiar dele quando começaram a aparecer pessoas em banheiras cheias de gelo, sem dois e três rins. Eu lá consegui convencer as pessoas, os outros vizinhos, que não era o Reininho, não era o Reininho. Ele não queria desperdiçar gelo numa banheira. Aliás, ele não é pessoa de rins, é mais de iscas. Ele consome mais fígados que o Hannibal Lecter. Estou a brincar, Reininho. Ele é uma pessoa muito empática. Ou será hepática? Já não sei bem. Já não me lembro. Indo ao Álvaro. Eu aqui há uns tempos escrevi umas palavrinhas sobre o Álvaro e acho que até saíram bem, por isso vou lê-las. Com a vossa licença. Estamos aqui reunidos para homenagear o Álvaro Costa. Antes de mais, quero apresentar condolências à família. Se calhar esta parte aqui, não é? Aqui é um bocado. É que eu escrevi isto para aí há um ano e era uma pena. É que isto, o texto é bom. E era uma pena deitar fora só porque o gajo morreu, não é? Quer dizer, os médicos deviam ter feito tudo o que podiam, mas ele resistiu. Apesar dos muitos apelos. Continuando. Deixa-nos assim tão novo, na flor da vida, chorar. Ah, eu tinha posto aqui umas indicações no discurso, que era para saber onde chorar. Vês, ó Francisco, devias começar a pôr isto, rir nos teus textos, que era para o pessoal perceber. Onde é que pode ser? Bem, isto se calhar é melhor esquecer, que isto se calhar já não... Agora se calhar não faz grande sentido, não sei. Não, se calhar já não. Sobretudo daquela parte em que eu digo que no leito de morte o Álvaro disse que os discos eram todos para mim, exceto aquele remix afro do UHF chamado Cu Duro de Corrida, que podia ficar para o quintão. É que na altura que eu escrevi estava muito emocionado. Tinha vindo do hospital e ao lado da cama tinha um aparelho daqueles que faz pi. E estava pi. Depois percebi que era o gráfico de satisfação dos pacientes com a comida. Sim. Mas o Álvaro mal falava. Dizia umas coisas sem sentido, parecia uma letra do Reininho aquilo. Devia estar para morrer. Mas não. Depois percebi que foram as enfermeiras que lhe puseram drogaria na canja. Não por simpatia, mas pelo se calar. É que o Álvaro é um comunicador e isso pode ser um bocado chato, é que ele não tem um botão de desligar e tá, sempre. A gente até gosta de comunicar, mas às vezes queremos mesmo é paz. E depois, quer dizer, as enfermeiras chegavam à beira dele, tiravam-lhe a arrastadeira e depois diziam aquelas coisas que as enfermeiras dizem, não é? Ah, hoje fizemos um cocó durinho. E o gajo, pá, punha-se... Durinho é o rock dos Nine Inch Nails. Isto é um cagalhão James Brown. Escuro, e que para sair um gajo tem que fazer... Ai! Sou o Paula! Mas ela é assim, é um comunicador. Um comunicador internacional, um intercomunicador. Não é? Sempre... Mas é bom ver-te assim, Álvaro. É bom ver-te assim, vivo. Ainda me lembro tu naquela cama do hospital. E entretanto, naquela altura, tu ias dos cuidados intensivos para a enfermaria mais para cima, onde estarias mais confortável. E eu cheguei à tua beira e disse-te: Álvaro, vais para um sítio melhor, vais lá para cima. E respondeu: para o céu. Eu, não, lá nem com o advogado Sócrates te consegues safar, vais mesmo é para o inferno. Mas o inferno é onde está toda a gente interessante. O Bowie, o Prince, o Cohen, o Keith Richards. Não, o Keith, não está esse, não? Não, ok, está quase. E as mulheres, há as mulheres que devem estar no inferno. A Marilyn Monroe, a Amy Winehouse, o Boy George, a Cleópatra. E tu, não me lembro, como se fosse agora, Álvaro, tu com um fiozinho de baba, seco, já seco o fiozinho de baba. Fiozinho de baba, diz-me ele: Sérgio, queres que lhes dê algum recado? Eu disse: nudes, Álvaro, elas que mandem nudes. Obrigado. Sérgio Sousa, minhas senhoras e meus senhores, eu faço isto de propósito para vocês pararem e depois tornarem a aplaudir. Sempre que vocês pararem de aplaudir antes de eu dizer o nome, vou fazer isto. Aliás, foi por isso que vieram cá esta noite, para ver curvas sinusoidais. Vai acima, vai abaixo. O próximo convidado, minhas senhoras e meus senhores, pode gabar-se de conseguir ter uma pila maior do que qualquer outra neste palco, sempre que quiser. Ela foi videojockey da MTV, apresentadora do 5 para a meia-noite, apresentadora do Fama Show, fez stand-up comedy no Alive e foi apresentadora das manhãs da Rádio Comercial. Tudo coisas que só se alcançam com muito esforço para realçar uns olhos claros e um bom par de pernas. Apresentou com o Álvaro um programa chamado Planeta Música, o que prova que não é preciso saber de música para se ter um programa sobre música. E para hoje nos dar música, recebam com aquele aplauso que merece a belíssima Luísa Barbosa. Dar beijinhos uns aos outros enquanto ainda nos damos bem. Depois vimos aqui à frente e acabou. Vês como tu sabes? Vês como tu sabes? Pois é. Mas olha, muito obrigada, Rui. E na verdade é um prazer estar aqui convosco. Escusam de ficar espantados. Eu sei, é a primeira vez que uma mulher vos diz isto, não é? Sinel, apagar não conta. Ok? André. Ah, é preciso esclarecer. Entretanto, já perceberam, eu sou a única mulher deste roast e pronto, e logo de início quero perguntar: gozar com a vossa cara constitui uma ofensa à vossa honra e dignidade? É que se esta merda correr mal, eu sei que estou fodida com o Tribunal da Relação. Não, mas a sério, eu tive pessoas preocupadas a dizer: Luísa, vais participar num roast? Mas quer dizer, vais levar pancada de todo o lado? Eu disse: malta, eu estou habituada, eu trabalho a recibos verdes. Mas admito que estava nervosa por vir fazer stand-up. Isto não é realmente a minha praia. Mas depois olhei para o cartaz e percebi que não era a única. Temos cá, não é? Temos João Ricardo Pateiro, temos o Rui Reininho, temos o Rui Xará, quer dizer... Exato. Mas, na realidade, este é o meu segundo roast. O primeiro foi apresentado pelo Rui Sinal de Cortes. E na altura eu lembro-me de ter dito ao Rui que sempre tinha querido saber como é que era ser apresentada por um grande comediante. Xará, continuo sem saber. Ainda não. Mas pronto, vocês ouviram o Xará, eu comecei em televisão, ultimamente também tenho feito rádio, fiz as manhãs da comercial. E tal como nesse programa, eu hoje estou rodeada de homens que acham que têm imensa piada. Esperemos que aqui também não me passem para o fim de semana. É que eu tenho cenas para fazer. Então. Hoje é noite de Halloween, só que ninguém me avisou que era para vir mascarada. Quer dizer, temos o Álvaro mascarado de Milagre da Medicina. Temos o Xará mascarado de gajo que nunca se vendeu à indústria, apesar de nunca ninguém o ter querido comprar. Temos o Sérgio Sousa mascarado de Gollum, o Senhor dos Anéis. Só que em vez do anel tem 16 dioptrias. O Sinel, como emigrou, vem mascarado de Tony Carreira da Comédia. Mas pronto, agora é só começares a roubar piadas e pode ser que comece a ter graça. Se calhar. Vale a pena tentar, não sejam assim. Já eu vim toda de preto, porque eu gosto de me vestir de acordo com a ocasião. E com o Álvaro nunca se sabe. Não, não, não. Mas Deus nos livre que o Álvaro tenha outra AVC e não morra. A sério, é que já imaginaram? Temos que vir todos vir para o Porto, fazer piadas, eu tenho que arranjar gente. Eu tenho que arranjar gente para guardar as gatas, o Reininho tem que ficar sóbrio mais um dia. É vá. Estou a brincar, estou a brincar. O Reininho não está sóbrio, quer dizer. Mas já sabes, Álvaro, para a próxima é um bilhete só de ida, tá? Que eu tenho mais que fazer. Atenção, vá, não fiquem a pensar que eu sou uma má pessoa. Eu cumprimentei o Gel com dois beijinhos nos bastidores e tudo. Pronto, foi assim meio no ar, né? Que é, eu tenho amor à vida. Pronto. Mas eu não sou uma má pessoa. Digamos que eu faço o suficiente para não... Imaginem, se houver reencarnação, para não voltar como uma lesma. Ou vá, pelo menos como Sérgio Sousa, vá. Mas uma salva de palmas para o Sérgio Sousa. Com esta frase acabei de resumir tudo o que sei sobre ele. O nome. Estou a pensar, Luísa, mas porquê é que associaste o Sérgio a uma lesma? Achas que ele é um ser viscoso? Pessoas, claro que não. Isso é super ofensivo. Mas, no entanto... O Sérgio, tal como uma lesma, parece-me irrelevante e escorregadio. Eu explico. Irrelevante porque... Quer dizer, não é preciso explicar. E escorregadio porque... Ah, pronto, quer dizer, eu não tenho nada contra, só que também não tenho nada a favor. Não, admito que eu de facto não sabia quem era o Sérgio, mas entretanto explicaram-me. Que ele trabalha na rádio, que até lhe chamam o Nuno Marco do Porto. E eu pensei, coitado do Porto. Porque reparem, o Nuno Marco já tem uma quantidade de gente a querer partir a fronha sem razão aparente. Mas o Sérgio Sousa já aparenta ter a fronha toda partida. Fiquei também a saber que o Sérgio participou com o Álvaro na Liga dos Últimos. Um programa que dava tempo de antena a eternos derrotados. E depois também havia umas equipas de futebol fraquinhas, não era? Era uma coisa assim. Isso. Vou pedir também uma salva de palmas para Rui Reininho, que está aqui connosco. Grande Rui, nunca pensei estar hoje neste palco contigo. Até porque sempre ouvi dizer que a droga mata. No entanto, estás cá tu, está o Gel, está o Álvaro. Pá, sério? Eu, quando cheguei aqui, pensei que tinha entrado numa reunião de Narcóticos Anónimos, por engano. Mas por causa do Rui, eu cheguei a pensar a dar na droga, forte e feio, porque dizem que nos torna mais criativos e mais originais, e a verdade é que o Reininho escreve letras como quem joga ao peixinho, não é? Escolhe a sorte, depois vê o que é que calha. O Reininho ter uma banda com o nome de Força Policial faz quase tanto sentido como o Gel ter tentado ser presidente da Câmara de Cascais. Não é bem assim, não é bem assim, porque eu acho que o Reininho tem grandes hipóteses de ir parar a um posto da GNR. No entanto, o Gel ir para a Câmara só se for para pagar a conta da água. E isso vai depender de quanto é que rende este roast. Mas atenção, o Reininho é uma rockstar. E costuma dizer-se que as rockstars não conseguem ter relações duradouras. É mentira. O Reininho teve uma relação de 26 anos com uma hepatite C. Também conta. Mas uma coisa é certa, ninguém pode acusar o Reininho de falta de originalidade. O que me lembra? Rui, dunas não são como divãs. Eu tive um namorado que me tentou convencer disso e ainda hoje anda a tirar areia lá de baixo. Não recomendo. Por falar em falta de originalidade, uma salva de palmas para Francisco Menezes. Imitador, cantor, músico, ator, humorista. Costuma dizer-se que raramente tanto talento se junta numa pessoa só. Eu diria que não é raramente, é nunca. E o Francisco é a prova viva disso. Mas eu percebo, Francisco, a estratégia não é, se fizeres muita coisa medianamente, talvez as pessoas não percebam que não és bom em coisa nenhuma. O Francisco participou no A Tua Cara Não É Estranha e lá mascarou-se do Rod Stewart, de Freddie Mercury, mas eu acho que a mais marcante foi quando ele se mascarou de Tina Turner. Eu, quando vi o Francisco assim vestido, senti o mesmo que o Ike Turner sentia pela Tina. Vontade de lhe partir a boca toda. Uma salva de palmas para Rui Sinel de Cordes, diretamente de Londres. Eu não sei se sabem, mas o Rui emigrou para apostar na sua carreira. Eu, por acaso, tenho estado para te perguntar. Lá no Starbucks onde tu trabalhas, também estão sempre... Eu depois pergunto, deixa estar. Calma, eu costumo dizer que não há nada de indigno em emigrar. Também costumo dizer que não há nada de digno no trabalho do Sinel. Atenção, com esta viagem, a vida do Sinel mudou. Dantes ele estava num país onde muita gente o achava uma merda. Agora está num país onde toda a gente está a cagar para ele. Percebem? Temos cá também Miguel Quintão. Uma salva de palmas. O Miguel fazia com o Álvaro um programa que se chamava Os Bons Rapazes. Eu, por acaso, sempre achei que se devia chamar Os Velhos... Era só isso. O Miguel foi jurado no Achas que Sabes Dançar. É. Não é uma piada, foi só um grave erro de casting. Quer dizer, Miguel, queres dar aí um passinho de dança para mostrar o quão senil estava o gajo? Que te... Então, eu não tenho que dizer mais nada, quero dizer. Se de repente o Miguel avaliar alguém num concurso de dança, é como o Xará ser jurado num concurso de talentos, quer dizer. Não faz sentido, não. E uma salva de palmas para o nosso roast master anfitrião, Rui Xará. Calma, Xará, calma, eu sei, não estás habituado, não é? Palmas. Calma, que também já não vais para novo. Não imites o Álvaro. Até porque, sim, já ouvimos, imitar não é plágio, é uma homenagem. Já toda a gente ouviu e dizer essa merda quando te apanhou a dizer piadas que não são tuas. O Xará tem esta coisa de dizer que nunca se vendeu artisticamente, quando na realidade nunca ninguém o quis comprar. É a mesma coisa que ele dizer que sempre recusou ir para a cama com a Dina. Mesmo assim, há mais hipóteses da Dina o querer meter na cesta do que dele ser contratado por alguém relevante, quero dizer. João Ricardo Pateiro, malta, uma salva de palmas. Mais um homem conhecido pela sua voz e não pela sua cara. Bem pensado, João. Por acaso agora eu penso nisso. Oh, Gelo, tu eras um homem para a rádio, realmente. Pronto, voltemos ao Pateiro. Claramente um cantor frustrado. Mas olha que o Gel ganhou o Festival da Canção, por isso há esperança. Mas eu por acaso tenho uma dúvida. Ó João, tu quando tens um orgasmo também relatas? Mas assim uma musiquinha improvisada, deixa-me adivinhar. Mão querida, mão... Não é? Acertei? Sabia. Sabiam que em 2011 este Roshi Nolan Spitz foi eleito por um programa brasileiro como o melhor relatador do mundo? Inacreditável, não é? A não ser quando nos lembramos que o Brasil também foi o país que elegeu o Tiririca, o Jardel e o Temer. Há aqui uma clara inclinação para palhaços. Por falar em palhaços, palmas para o Gel. Desculpa, Gel. Desculpa. Não. À bruta, não é? Oh, Gel, não, porque eu na verdade sei que tu não és um palhaço. Até porque isso implicaria teres piada. Na verdade, se tu fosses um artista de circo, eras um mágico. Até porque a única explicação que eu arranjo para tu teres tido um programa na SIC ao sábado à noite é magia. E só tu teres ido para a cama com alguém importante e eu olhando para ti, magia é mais credível, não? Não, mas é sério, não nos podemos esquecer que o Gel ganhou o Festival da Canção. Só que pronto, depois não chegou à final da Eurovisão. A vida é injusta. A vida é injusta. É que se era para ter um vencedor do Festival da Canção, com a vida por um fio, não era o Salvador. Eras tu, Gel. Se era para ter um vencedor enterrado vivo, não era o Carlos Paião. Eras tu, Gel. E agora o protagonista da noite, Álvaro Costa. Agora é como é isso. O Álvaro, quando era novo, ainda não tinham inventado a luz elétrica, considerava-se o Robert Plant de Caxinas. E atualmente é exatamente isso que ele representa para uma geração mais nova. Nada. A sério, Álvaro, se tu falares a um puto de Led Zeppelin, ele vai achar que é uma lâmpada com USB. Sabes o que é USB, não sabes? Álvaro, se quiseres que eu fale mais devagar... Quem sabe? Eu sempre soube que o Álvaro era especial, mas daquele género especial que tem lugares reservados para estacionar. Não, mas ele é especial, é corajoso com algo de louco. Costuma dizer-se que há uma linha que separa a coragem da loucura e o Álvaro dá cabo dessa linha. Dessa e de outras. Mas Álvaro, a tua presença aqui é inspiradora. Quer dizer, ficaste aí com uma cena na fala... Depois, não, mas quer dizer, já antes do AVC ninguém percebia um caralho do que tu dizias. Até porque falar com uma nota enrolada enfiada no nariz não facilita a comunicação. Agora que penso nisso, acho que isso também explica as letras do Reininho. Não sei se sabem disto, mas a recuperação do Álvaro podia ter sido mais rápida. é que de início a medicação não estava a funcionar e os médicos não sabiam porquê, até que perceberam que o Álvaro andava a snifar o medicamento em vez de o tomar por via oral. Tonto. O Álvaro é o chamado artista multifacetado. Televisão, rádio, cuidados paliativos. Ele brilha para onde quer que passe. Precisamos de vídeos. A verdade é que, olhando para esta sala, não podemos negar que há muita gente que gosta do Álvaro. E isso é porque ele tem um grande coração. Eu culpo a Coca. Porque aquilo ainda exercita, não é? E o coração fica, é assim, tipo, Van Damme, não é? Grande e todo fodido. Mas agora, a sério, Alvarinho, porta-te bem. Cuida-te. Que é para podermos voltar aqui para gozar com a tua cara, está bem? 3, 4... O Álvaro não sai dali. Muito bem. É uma coisa que ele herdou da altura em que estava no hospital e lá dizia ao fundo da cama, coma. Luísa Barbosa, minhas senhoras e meus senhores. Penso que agora todos perceberam porque é que só convidamos uma mulher. A pessoa que se segue podia ter optado entre estar aqui esta noite ou ter estado a fazer o relato do Sporting Juventus. Optou claramente pelo sítio onde há menos gente a sofrer. Tal como o Álvaro também é de Vila do Conde, mas ao contrário dele, baixem as luzes que eu estou a cegar. Como eu dizia, tal como o Álvaro também é de Vila do Conde, o próximo convidado, só que, ao contrário do Álvaro, aprendeu a vestir e a falar corretamente. Há quem o acuse de ser algo histérico, extravagante, a relatar os jogos. Mas vocês sabem que na rádio não dá para ver onde é que estão inseridos alguns dos microfones. Senhoras e senhores, agora olhem para ali, agora juntem as mãos e recebam o eloquente João Ricardo Pateiro. E ao que eu vejo, tudo foi para ti. Uma estúpida canção que só eu. Eu fiquei contento para dar e agora não vais achar nada bom que pague a conta em rapa e pudesse eu pagar de outra forma e pudesse eu pagar de outra forma e pudesse eu se eu meto-me em cada uma. Pá, o que vale é que disseram que podiam um gajo poder trazer cábulas. Eu escrevi esta merda toda. Também trouxe aqui os exames do Álvaro. Tem aqui exames à próstata, tem tudo. Está tudo aqui, radiografias, está tudo aqui. Uma má noite para todos. Obrigado a todos por terem vindo. Um abraço especial para aqueles que tiveram lucidez e inteligência de não pôr aqui os pés. Fico admirado como é que 600 pessoas, não é? 700 pessoas pagaram para ver esta merda. Bem, eu quando vi aqui que no cartaz tinha os nomes do Gel, do Reininho, do Álvaro Costa, eu pensei, é pá, porreiro, olha, um espetáculo no bairro do Cerco. Mas depois percebi que marcaram esta porcaria para o Sada Bandeira. Parece-me um bocado pornográfico. Marcar isto para o Sada Bandeira. Aliás, é melhor vocês não se colarem muito à cadeira da frente, ainda pode haver aqui. Um agradecimento muito especial ao Rui Xará. O Rui tem a particularidade de achar que é por se rodear de pessoas conhecidas que se ganha notoriedade. O que não é verdade, ele não ganha notoriedade. Francisco Menezes, quase que nos cruzávamos na Rádio Nova, quando eu comecei mais a sério na rádio. Eu e o Menezes temos muito em comum, ambos trabalhamos em rádio, atualmente os dois até por acaso na TSF, ambos fazemos entretenimento, ambos achamos que sabemos cantar. Depois o Francisco é humorista e eu sou bom naquilo que faço. Só me faltava agora que este gajo tivesse a mania que também sabe relatar, não? Outro amigo que está cá, o Sérgio Sousa. Também me cruzei com ele na Rádio Nova, aqui no Porto. O Sérgio era técnico de rádio. Trabalhava com microfones. Eu fico muito satisfeito por ver que ele investiu bem na carreira dele, porque ficou muito parecido com o microfone. Muito parecido com o microfone. E depois, outra coisa que eu gostava de dizer a propósito do Sérgio é que nós estávamos nos anos 90 na Rádio Nova e, entretanto, eu depois saí da Rádio Nova para a Comercial, da Comercial para a TVI, TSF, Sport TV, Jornal O Jogo, e o Sérgio está na Rádio Nova. Está muito bem. Quer dizer, está mais ou menos, não é? É o que se pode arranjar. A Luísa Barbosa é, quer dizer, é a única representante, eu acho que é a única representante do sexo feminino aqui no palco. Retirando os gemidos da letra do GNR. Ai, ui, atirei-me água benta. Ai, ui, atirei-me água benta. Mas eu daqui a bocadinho já falo do Reininho. Mas tirando esses gemidos, eu acho que ela é a única representante do Sada Bandeira 2017. Fala sempre como se estivesse um bocado constipado. Fala Sada Bandeira 2017, Noite das Bruxas. E depois, eu já falo dele, mas ele junta assim coisas um bocado ao acaso, não é? Fila 7, uma 7-up no bar. Merdas que não têm a ver umas coisas com as outras. Ele junta, não é? Hã? 7-up. E um gajo vai lá e bebe uma 7-up. Olha, desculpa, Luísa, mas eu de ti não sei, pronto, não sei assim muita coisa. Sei que tens um programa de televisão e pá, eu não me importava de saber mais coisas de ti, de ver mais coisas, nem que fosse em braille. Não me importava. Antes do Rui Reininho, outro Rui. O Rui saltar de cortes. O Rui saltar de cortes. O Rui mudou-se para a Inglaterra recentemente. Ele é no fundo, é o Rui, tu és uma espécie de Renato Sanches do humor. Ou seja, mudaste para a Inglaterra e ninguém sabe quem tu és, não é? Como o Renato Sanches. É o que eu tinha a dizer sobre o Rui saltar de cortes. Também cá temos o Miguel Quintão. Camarada, foda-se. Epá, eu faço rádio, mas não estou a ver quem é que tu és. Epá, é que eu não faço a mínima ideia agora assim de repente. Epá, pronto, é o Miguel Quintão. Tá, é ali, Miguel Quintão. O gel. Opa, para começar, um gajo que se chama Gel devia ter o patrocínio da Garnier. Uma merda assim do género. Diga bom dia com Mocambo, o gel Mocambo, o sabor bom, bom, bom, bom, bom, penteados do gel. Diga bom dia com o gel Garnier. Uma coisa assim do género. Acho que devia ter o patrocínio da Garnier. E depois, opa, como é que alguém... Pá, eu quando me convidaram para fazer isto, eu pensei, foda-se, vão gozar com... Vão-me chamar palhaço, canto nos relatos, e as minhas musiquinhas nos relatos, e o caralho, vão gozar comigo. Mas depois pensei, foda-se, aquele gajo foi ao Festival da Canção com aquela merda. Então também posso ir. Pá, e aí... Aí eu vim, opa, mas eu vou dizer, como é que alguém podia achar que a gente ia fazer boa figura na Eurovisão com aquela canção? Pá, eu vou dizer, quando tu quiseres ganhar o Festival da Eurovisão, pá, das duas uma, ou falas com o Salvador Sobral, ou esperas até ter Parkinson, ou esclerose múltipla, qualquer coisa. Pá. Mais gente que está cá. Ai, agora sim, o Rui Reininho. Pá, para o Reininho tenho aqui uma coisa que eu preparei que é... Reininho, bêbado pela manhã. Quem o visse drogado, tão desnorteado, um charro enrolado lá em Campanhã. Pá, esperem lá, cantem lá isto comigo em karaoke. Reininho, bêbado pela manhã. Reininho, bêbado. Quem o visse drogado? Quem o visse drogado. Tão desnorteado? Tão desnorteado, um charro enrola. Lá em Campanhã. É isto. É o que eu tenho para dizer de ti. E agora o homem da noite. É, sou eu. Álvaro Costa. O homem que foi mais vezes à linha com o Drulovic. Eu venho aqui até mais, o objetivo principal da minha presença aqui até é mais desabafar convosco. Isto é uma espécie de catarse. De... Porque eu joguei à bola com o Álvaro na praia. Praia de rock and roll. Praia de rock and roll. Frente à Quinta do Engenho Carvalho, não é? Pá, e depois vocês não estão a ver, o Álvaro quer ser sempre, queria ser sempre um guarda-redes da Colômbia. Iguita das Caxinas. Iguita das Caxinas. Queria ser sempre um guarda-redes da Colômbia. E eu acho que não era por acaso que ele escolhia a Colômbia. E ele depois, há uma imagem que não sai da cabeça, e que vocês, porque vocês estão a ver o Álvaro Costa vestido, mas o Álvaro Costa de calções é uma coisa... É uma coisa que nos marca para a vida. E vocês não estão a ver o que é aquela imagem de estar a jogar a bola na praia e o Álvaro quer ir à baliza, não é? E depois vai dar um mergulho e depois vem e rebola-se na areia e parece um rissol, uma espécie de um panado, uma coisa com muito mau gosto, uma coisa que traumatiza qualquer um. O Álvaro é uma pessoa que não deve muito à beleza, não é? Aliás, eu acho que por acaso o irmão dele é aqui, o Nando, coitado do Nando, não é? Mas se o irmão do Álvaro fosse o Frank Ribéry, eu acho que ele dizia que era filho único, o Frank. A ideia de ser guarda-redes da Colômbia depois foi posta de lado, mas ele seguiu a carreira da Colômbia. E inúmeras vezes ele fez a Vila do Conde, Bogotá. Bogotá, Vila do Conde. Ele, foi uma carreira que ele fez durante muito tempo. Eu também durante muito tempo pensei que o Álvaro Costa era homossexual. Por causa do estilo assim um bocado abichanado. Depois descobri que não, era uma forma de proteção dele para se defender das miúdas que não lhe davam bola. E assim ele dizia que era abichanado e conseguia seguir em frente. É uma pessoa egocêntrica também. Não lhe fica bem isso, é uma pessoa... Até, repare, até na doença. AVC, Álvaro Vila do Conde... Podia ter tido outra doença, não. AVC. AVC. Depois puseram-me aqui uns rapazes ali do humor, puseram-me aqui uma coisa também para eu dizer. Deixa-me lá dizer o que é que eles disseram. A. Disseram-lhe que A de Álvaro e C de Costa. E o V do meio. O V é de quê? De vagina? Não. Valorização profissional? Não. Olhem para ele, nem pensar. O que é que resta? Vinho, vadiagem e gonorreia. Está aqui escrito, Álvaro. Gonorreia não tem V. mas ele apanhou-a com um vibrador. I love you, my man. Depois temos que falar de Zé Bó. Zé Bó. Álvaro Costa é a única pessoa no mundo viva. Viva, quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos viva. Que tem um póster de Zé Bó. Zé Bó tinha uns colhões grandes. Morava lá em Vila do Conde. O que é que ele dizia? Quando... Dizia Zé Bó. E passava uma mulher e Zé Bó dizia: queres leite? Bebe leite de piroca. O Álvaro Costa tinha um póster, não sei se ainda tem, ainda deve ter um póster dos colhões de Zé Bó. Depois ele daqui a bocadinho vai falar de outros personagens de Vila do Conde. Vocês não vão perceber um caralho que não são de Vila do Conde. Mas eu como sou, vou-me rir. Oh, Álvaro, fazer um relato para ti é relativamente fácil, um relato da tua vida, mais ou menos assim. Aí vai Álvaro Costa, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, mas que bem se joga junto à linha. Álvaro Costa é onde se senta em casa. Vai para cima do terceiro e cai ao chão. Mas que placagem feia daquele AVC, Costa Monteiro. E entrava aqui o Manuel Costa Monteiro. Bom... Exatamente, e depois continuava o relato. Entra a equipa médica e Álvaro Costa vai ter que sair. Está muito queixoso, já não bastava aquela cara e ainda fica manco e a falar esquisito. Álvaro, parece estar mesmo em sérias dificuldades. Queixa-se muito da face. O médico faz sinal para o banco. Álvaro Costa vai ter que ser substituído. Álvaro Costa, o médico aponta para o nariz. E é coca! Romântico, mas muito trôpego. Ainda te sobra fôlego para fazer no final do rosto uma orgia. Gajas e gajos tão belos que vão no domingo à missa. Quando chegares a casa tens favas com chouriça. Ou coca com chouriça. Álvaro Costa, meus amigos, um abraço, boa noite, obrigado. 3, 4. Até pela coragem de usar este casaco, um aplauso para João Ricardo Pateiro. Devo informar-vos a todos, até porque isto é também no meu interesse, estou aqui a suster esta bexiga que eu pensava que tinha mais capacidade. Aliás, aproveito de estarem aqui o Álvaro Costa, o Rui Reininho e o Miguel Quintão para vos perguntar. Eu hoje já fui mijar para aí 10 vezes, isto será próstata? Vocês estão em condições de se calhar me... Estou a começar a sentir umas pingas que não era habitual. Isto serve para dizer que a seguir ao próximo convidado vai haver um intervalo, short break, calção curto, mas não percam a segunda parte porque ela vai ser soberba. Como estão a gostar? Estão a gostar ou não? Manifestem-se, vá lá. Há pouco a Luísa confidenciava-me que público maravilhoso, nada de novo, nós somos do Porto, sabemos como é que é. Honestamente, o convidado que segue nem deveria poder participar num roast. A questão é que aqui, num roast, Num roast, fazem-se ou praticam-se insultos por piada e não por convicção. Mas ele é um bom amigo do Álvaro e nos últimos meses tem estado em Inglaterra a fazer uma nova versão da Liga dos Últimos. Foi, aliás, o Álvaro quem há uns anos atrás lhe apresentou a atual namorada, a Teresa, com quem ele vai casar, é verdade. Ou seja, afinal, toda aquela áurea de cavaleiro negro, enfant terrible e solteirão de vaso se preparam para desaparecer. Assim, tipo Medi. Minhas senhoras, meus senhores, o homem que depois de anos a gozar com os imigrantes se tornou num... o diletante Rui Sinel de Cordes. Your own personal Jesus, but someone to hear your prayers, someone to care. Que é, malta, saudades vossas, caralho, saudades vossas. Eu começo pelo Rui Xará, não é? Rui Xará, epá, eu vou ser sincero, o mais difícil para mim num roast é saber que vou ser mau e magoar pessoas que admiro e respeito. Por isso esta próxima parte do Rui Xará vai ser fácil para mim. Hoje, Xará Roast Master cumpriu mais um objetivo, mais um check pôs na bucket list dele. Eu acho... Era, não era? Um dos objetivos? É nice. Mais uma cena alcançada. O que é que te falta agora também? O quê? Um programa de televisão? Rádio? Escrever um livro? Ter um solo com piadas originais? Enfim, uma carreira, não é? Mas... Vocês sabem que fui eu que sugeri ao Xará ser ele o apresentador hoje? Disse, meu, estás com merdas? Apresenta tu. E o gajo respondeu que sim. Tão contente e tão rápido que eu nem tive coragem de dizer que estava a gozar. Fiquei a pensar até tipo, foda-se, o Álvaro merecia melhor, não é? E depois olhei para a merda de alinhamento desta noite e pensei, não, está ao nível. Eu já não via tanta escumalha reunida num espaço tão fechado desde a lista de Schindler. A diferença é que eu ri mais com a lista de Schindler. Há tanta miséria humana neste palco que a Judite Sousa queria vir aqui fazer um direto. Olhem para este painel, olhem para esta merda. Um bêbado, um drogado e um falhado. E estou só a falar do gel. Pá, o gel conseguiu uma coisa extraordinária. Conseguiu ter uma carreira com mais buracos que a cara. O gel às vezes é comparado ao Elvis Presley. É que há pessoas que também acreditam que ele ainda está vivo. A maior vergonha para o gel, por acaso, passou agora no último verão no Festival Eurovisão da Canção, não é? Foda-se, mandámos lá este gajo, Salvador, mesmo com o problema do coração, ganhou. Mandámos este caralho há uns anos, ficou em último, o que foi? Eu acho que isto foi uma lição para toda a gente, não é? Eu acho que isto serviu de lição. Uma coisa é mandar um cantor que tem uma deficiência. Outra é mandar um deficiente cantar. Luísa Barbosa também está cá hoje. Luísa, ela está cá hoje para cumprir a taxa de mulheres no evento. Agora há essa merda de CE, o caralho. E também está cá para ver se paramos de dizer que não há mulheres no humor em Portugal. Não é? Claro que há. Não valem um caralho, mas há. Pá, Luísa Barbosa, há aqui uma merda que eu não percebo. Foste convidada para o 5 para a meia-noite, fama show. Agora estás na Rádio Comercial. Fizeste um programa com o Álvaro chamado Está-se Toda a Gente a Cagar e... Esclarece-me aqui uma dúvida. Tendo em conta o teu intelecto e aparência e as oportunidades que continuam a dar, tu quando chegas a casa à noite, o teu namorado não sente o hálito a picha? Aplaudam isto. O ser humano é composto de 70% por água, a Luísa Barbosa é só 35%. A outra metade é esperma. Um rosto, caralho, foda-se. Por falar em pessoas que se fartaram de espar pilas a vida toda para não chegar a lado nenhum, Francisco Menezes está cá também. Francisco, tu fizeste tanta merda na vida que a coisa mais ofensiva que alguém pode dizer aqui hoje é ler o teu currículo. Eu vou tentar. Trabalhaste na NTV, Levanta-te e Ri, depois fizeste um programa de humor na SIC Radical, apresentaste concurso para a Miss Portugal, digno, foste guionista do Nilton, fucking hell, apresentaste manhãs da SIC, a tua cara não me é estranha. Epá, ficamos por aqui, que isto é uma coisa, é um roço, vou tentar a humilhar as pessoas também, não vim aqui para esta merda. Continuando na linha de gajos que são uma merda no seu trabalho e disfarçam a cantar, João Ricardo Pater, teve bem, hein? Por acaso o João Ricardo e o Menezes têm bué de cenas em comum. Muita coisa em comum. Estão aqui hoje porque o Rui Xará não quis perder mais de 20 minutos com os convites. Trabalham os dois para o mesmo tipo de público, pessoas que não sentem vergonha alheia. E sempre que os ouço se lembram de uma coisa, que o cancro na garganta é uma tragédia grande, mas não tão grande como eu gostaria que fosse. Sérgio Sousa, Miguel Quintão, estão aqui também. Eu não sei bem quem é que estes gajos são. Mas ninguém sabe, não é? Vamos seguir em frente. Está na altura de passar ao homem, pá, o homem mais importante aqui esta noite, o homem que as pessoas vieram cá ver, Rui Reininho. Dizem que o Rui Reininho confunde-se com a cidade do Porto. Pá, mas eu acho que ele é igual ao Pinhal de Leiria. Estás todo queimado, meu. É isto a cara do rock em Portugal. Pois ainda se admiram que a malta diga que o rock morreu. Por acaso eu queria pedir uma salva de palmas, aquilo que eu não sei quem é que disse. O Reininho venceu 26 anos de luta contra a hepatite C, conseguiu vencer. E é verdade essa merda, não é? Salva de palmas. Agora já só te falta resolveres o problemazito da sida e estás novo. Vamos finalmente. Álvaro Costa, man of the hour, meu. Man of the hour. Ô, Álvaro, antes de mais nada, porquê é que estás aí sentado? Os lugares para deficientes são lá em cima, meu. Quando digo lá em cima, estou a dizer no céu, não é? O Álvaro está vestido hoje. Isto foi o que aconteceu ao Álvaro a vida toda, não é? Queria mascarar-se rockstar, saiu um drag queen. Estás ótimo, filho. Eu, por acaso, toda a gente sabe o que é que o Álvaro passou. Eu tenho outra opinião. Eu acho que estes tempos que ele passou numa cadeira de rodas, acho que foram tempos positivos. Pelo menos foi a única altura da tua vida em que te sentiste prioritário. O Álvaro Costa teve poucos programas na televisão ao longo dos últimos anos e eu não percebo essa merda. Mas tu tens todas as qualidades necessárias para triunfar na TV em Portugal. Conseguiste esconder durante 30 anos que és rabeta. Acreditem, é o que é preciso. O Álvaro nos últimos tempos aproximou-se da política, não é? Se chama, ele fez parte da lista do Rui Moreira à Câmara do Porto. Por acaso é engraçado que a posição na lista é a mesma que teve nos outros projetos ao longo da vida. É suplente. Epá, este gajo fez tanta coisa na vida, antes vim para aqui estava a tentar explicar aos meus amigos quem é que era o Álvaro, porque eu não sabia, epá, e não conseguia. Para onde é que eu ia, percebem? Acabava assim por usar aquele gordo que apresentava a Liga dos Últimos. Liga dos Últimos, o programa claramente com mais popularidade que o Álvaro teve. Um programa tão bom que quando quiseram fazer mais uma temporada, o gajo que apresentava com ele preferiu morrer. Apesar de tudo o que acabei de dizer, Álvaro, o que eu te quero realmente dizer hoje é que és um gajo à frente do teu tempo, tua cultura geral, tua visão do mundo, inteligência, sentido de humor, energia positiva e história de vida, faz a ti uma das pessoas mais inspiradoras que já conheci. E a, ni... E a nível pessoal, como cereja em cima do bolo, apresentaste a mulher da minha vida, por isso agradeço-te, Álvaro. Obrigado, antes que morras. Rui Sinel de Cordes. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, vou-vos pedir apenas e só mais um aplauso para esta primeira parte. Está toda a gente confortável, instalados? Gostaram do intervalo? Podem se manifestar, por favor, já vamos entrar novamente em modo roast. Antes de continuarmos, eu acho que faz todo o sentido que seja neste momento que vos vou apresentar um a um os elementos desta banda. Eles são os The Cover Van. E temos, na guitarra, o enorme Miguel Luís Represas Pedrosa. É igual ao Luís Represas. Eu só fiz isto porque me disseram para não fazer, ok, Miguel? Isto é um roast. Quando me dizem não faças isso, eu faço, ok? Temos no contrabaixo o grande Rui THC Martelo. Espero que tenham percebido a piada do THC. Quem sabe do que é que eu estou a falar. Temos na voz o grande João Santos. E obviamente que não podíamos deixar de, na própria banda, ter uma homenagem ao Álvaro Costa. Por isso, aquele instrumento que ele está a tocar é um cajón. Minhas senhoras e meus senhores, no cajón, o André Coelho. Um forte aplauso para ele, os The Cover Van. E voltamos ao modo roast. Minhas senhoras e meus senhores, vem aí agora um convidado que é, claramente, o sonho de qualquer mulher. Ele é DJ e, portanto, está profundamente habituado à cena do scratching. Ele é lisboeta, mas vive no Porto e tem mais histórias vividas com o Álvaro nos Estados Unidos do que ouvintes no seu programa da Antena 3. Trocou há uns anos os discos e o rock and roll pelos suportes digitais e a eletrónica, ou seja, basicamente aquilo que o coração do Reininho vai ter que fazer daqui a uns meses. Minhas senhoras e meus senhores, o homem que trocou a garrafa de vodka pela taça de açaí, o eclético Miguel Quintão. That old song, won't you come, wash away the rain. Black old song, won't you come, won't you come. Black old song, black old song, won't you come. Black old song, black old song. Boa noite a todos, muito obrigado. Chris Cornell, que está morto, e o palco está cheio de gente viva, não é? Mais o Álvaro e o Reninho. Falar de morte é foda, não é? Desde ontem há também o selecionador da Áustria. Quero ver como é que o Pateiro depois vai se safar. Enfim. A morte rodeia-nos, não é? Acompanha-nos. O Jim Morrison morreu, o John Lennon também, quer dizer, já eram conhecidos, já morreram há uns anos. Jeff Buckley, tudo morto. Cohen, Eden, o Prince foi-se. O George Michael deixou-se ir, por assim dizer, não é? Bowie está no céu, esperemos. Tom Petty também. Eu olhando para isto, quer dizer, no fundo, E fazendo jus à noite de hoje, quer dizer, isto é um upgrade do Walking Dead. Não. Para ti, tenho-te a dizer, antes de começar, e antes de ir ao fundo da questão, que vou aqui fazer uma confidência. O Álvaro Costa é benfiquista. Já lá iremos, já lá iremos. Eu depois explico, explico. Rui Xará, o Xará faz stand-up, canta, não é? Entre outras coisas, e agora também apresenta roasts. Se houver aí uma menina na plateia com vontade de dar uma cambalhota, por favor, fuja, porque o Xará é sempre atraído por coisas que não sabe fazer. Quer dizer. João Ricardo Pateiro, saudações radiofónicas, quatro palavras para ti. As primeiras duas, Jorge Prestrelo. Meu, Prestrelo, pá, não cantava, não é? Ripava na rapaqueca. Exato. Quer dizer... Todo mundo é meu também. Era isso que ele dizia. Ele acho que uma vez foi suspenso na tua rádio, na TSF, pelo Rangel, porque começou a cantar o Sarabandá a meio de um relato da Liga dos Campeões. O Sarabandá era a discoteca dele que abria no dia seguinte, não é? Teve dois meses suspenso. Grande Prestrelo. As outras duas palavras já me esqueci. A Maria Ivone é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é professora de canto e de colocação de voz. Está desejosa de pôr as mãos em cima de ti. As mãos não, que ela usa um ponteiro dourado. E pronto, é isto, basicamente. Gelpa. Bom. Gel, tu és como anti-castré, quer dizer, escuro, duvidoso, de má fama. Entretanto, ambos, tu e o Castré, viraram, vergozaram-se, viraram cor-de-rosa. Eu ainda te via hoje, de megafone na mão, atrás do Costa, a infernizar a vida ao Costa, à ministra, aquela que saiu, à oposição, sei lá, aos meias do Burgo, provavelmente já eras amigo do Marcelo. Já tinhas ido ao banho com ele, nas praias de Portugal e do mundo. Nunca se sabe. Enfim, trocaste o megafone por um gramofone para andares a dar música às tias de Cascais. Elas não vão gostar da tua música, meu. Isto não é nada fácil, hein? Sérgio Sousa, há uma coisa que nós temos muito em comum. O cabelo, não é? Somos uns gadelhudos. Pá. A outra coisa, eu sou bom a fazer rádio, ok? Agora, a sério, Sérgio, eu acho que tu és um gajo cheio de piada, sempre achei. Acho estranho que nenhuma rádio te tenha, nenhuma rádio nacional, aquelas de primeira divisão, te tenha contratado para ir dizer piadas logo pela manhã. Mas eu também tenho um estranho sentido de humor e um gosto peculiar, como já me disseram várias vezes. Por exemplo, eu gosto de Jorge Lima Barreto. Alguém sabe quem é o Jorge Lima Barreto? O Reninho sabe, de certeza, o Álvaro também, mas alguém na sala sabe quem é o Jorge Lima Barreto? Alguns, não é? Mas deviam saber. Pronto, Sérgio, estás a ver como as pessoas ficam quando ouvem falar do teu nome? É isto. Pode-se beber desta água? Não está minado, não, esta cena. Que se sabe. Menedes, pá, eu nem sei o que dizer. Na realidade, eu sou um gajo pouco atento. Eu e grande parte da população portuguesa, quer dizer, não sabemos o que é que tu andas a fazer. Eu sei que tu andas a fazer qualquer coisa, tu andas sempre a fazer qualquer coisa, não é? Eu não gosto de dar conselhos, mas para ti, eu gosto particularmente de ti hoje. Pá, foca-te, meu. Concentra-te, pá. Tu tens sempre tantas cenas, tanto enredo, tanto, pá, tanto overacting que... Concentra-te, respira fundo. Tu és um desportista, gostas. Se calhar praticas desportos, pratica yoga. Inspira, calma, concentra-te. Agora a sério, vou dizer uma coisa, isto é muito a sério. Eu passo música dos outros. Tu matas a música dos outros. Tu assassinas a música dos outros. Eu julgava que nunca seria possível alguém piorar uma canção do Ramazotti. E apareceste tu, Quer dizer, concentra-te, meu. Hã? Foca-te. És tu e eu. Foda-se. Muito obrigado. Reninho, pá, eu quando soube que tu vinhas aqui, eu disse assim, mas foda-se. Porquê que estás num roast, querido? O que é que tu vieste aqui fazer, quer dizer? Tu achas que já não arruinaste a tua reputação na participação do The Voice? Foda-se. Isso é o que a minha namorada me faz todos os dias quando chega à casa. Não deixa de ser irónico que tu, pá, tenhas sido o mentor de um programa do qual tu não passarias da primeira fase. Agora, a sério, eu tenho que dizer isto. Eu quando era puto, quando os GNR apareceram, eu vi o Reninho e a primeira vez que o vi, disse assim, pá, este gajo é extraordinário, pá, este gajo... É o David Byrd no corpo do Nick Cave, mas com piada. Que era uma cena, assim, pá, escrevi umas letras assim maradas, como um gajo tinha que fazer uma ginástica. Depois, mais tarde, vi-o em formato de entrevista e percebi que ele falava com mais letras do GNR. Portanto, um gajo tinha que estar muito atento e mesmo estando muito atento, corria e corre o risco de não chegar a lado nenhum. Mas gosto da forma como tu gozas com as velhinhas. Principalmente quando puseste a Isabel Silvestre a cantar ao teu lado, quer dizer. Sinel, pá, boa noite. Pá. Falámos apenas duas vezes, mas eu conheço bem o teu trabalho e percebo perfeitamente porque é que tu estás em Londres. Quer dizer, só me espanta é que tu tenhas começado uma nova vida em Londres e, pá, sem nada deslocado, sem nenhum osso partido, quer dizer, és um homem de sorte. Mas como tens essa cena aí, eu acho que o teu mercado, o teu futuro, poderá passar por cidades tipo Bagdad. Alipo, quando aquilo for reconstruído e tal. Peshawar, tipo aquele eixo, agora que o Ocidente está em declínio. Provavelmente aí terias audiências que concordam contigo, não é? Quando tu falas dos gays, das gajas, enfim, dos direitos humanos. Além disso, quer dizer, iria estar rodeado de gente, infelizmente, estropiada, bastante deficiente, e isso será uma inspiração para ti, não é? Luísa, és muito bonita. Álvaro. Eu começo já por dizer que o Álvaro gosta muito mais de maquilhagem do que a Luísa Barbosa, ok? Quer dizer... Vamos lá falar da cena benfiquista, ok? Não é que ele não seja portista, claro que ele é do Porto, não é? Mas tem uma costela benfiquista, não é? É um bocado como eu nisso, a gente gosta é de bola, não é? Mas um dia estávamos em Lisboa, os dois, e ele diz-me assim, pá, anda ali ao Estádio da Luz comigo, pá, vou ter aqui com o meu amigo João Malheiro, pá, já não vejo há uns tempos e tal. O João Malheiro, para quem não sabe, foi amigo de infância do Álvaro Costa, é também de Vila do Conde. Eu disse, vamos lá, então, ao Estádio da Luz, bora lá. Chegámos ao Estádio da Luz, ao departamento, ainda no antigo Estádio da Luz, portanto, isto estamos a falar de uma coisa que aconteceu há pelo menos 15 anos, não é? Os estádios estão todos a fazer agora 14 anos. Chegamos ao departamento de futebol, pá, às 5 da tarde e tal. Entramos os dois e tal, e ele diz, oh, o João Malheiro e tal. E o senhor diz assim, o Sr. João Malheiro foi almoçar, mas vem já, deve estar a chegar. Entretanto, olhou para a secretária, o senhor é o Álvaro Costa. E eu, sou. Quer dizer, ele adora ser reconhecido, não é? Sempre, como sempre fosse a primeira vez. Ele, sim, sou eu e tal. O Sr. Malheiro disse que está mesmo a chegar, posso esperar aqui e tal. A gente, entretanto, vamos os dois para a porta, ficamos os dois à porta, chega o Mercedes, entretanto, estaciona, mas estaciona tipo assim a 10 metros de distância. Nós estamos os dois à porta, lado a lado, abre-se uma porta, sai o João Malheiro. Sai o João Malheiro, começam logo com o pessoal de Vila de Conde, vocês, pá, não sei se já viram os gajos de Vila de Conde a falarem uns com os outros, pá, não se percebe nada. Fala logo, coisa e tal. De repente, abre-se outra porta e sai o Eusébio. Sai o Eusébio e este gajo ao meu lado, imediatamente, deixa-se cair de joelhos, tipo JJ no Dragão. Exatamente. Só que o JJ tinha relva ali, não. Eu ainda hoje tenho o barulho dos joelhos dele a baterem no chão. Mas não foi só por isso. Ele põe-se de joelho e de repente começa a andar de joelhos para o Eusébio de braços no ar. King, King, tu és o maior. Eusébio, pá, sou o meu querido paizinho vicista e tal. Isto quer dizer... Eu lembro-me de olhar em frente, ver o João Malheiro de boca aberta, quer dizer, o João Malheiro cresceu com ele, quer dizer, eles eram amigos de infância, boca aberta, mas o pior não foi isso, é que ele obrigou o pobre do Eusébio, pá, com os joelhos todos fodidos, não é? 400 operações numa, 200 noutra, ainda foi a correr, porque o carro estava a 10 metros para levantá-lo, não é? É pá, levante-se, é pá, eu não gosto de ver ninguém de joelhos, você quer ficar com os joelhos iguais aos meus e tal. Portanto, isto é o que a gente ganha quando sai com ele e vamos a qualquer lado. E ele encontra qualquer pessoa e faz estas cenas. Enfim, tinha aqui muitas coisas para dizer. Digo-te que tu és o perfeito Peter Pan, não é? Recusaste a crescer, continuas irresponsável, inseguro, imaturo. Bom, eu para explicar isto, vou só ilustrar isto com outra história que aconteceu nos meados dos anos 90. Na altura da Rádio Energia, nós todos trabalhávamos para a Rádio Energia e o Alfredo era o correspondente em Los Angeles da Rádio Energia. Viver em Los Angeles era muito caro e nós pagávamos-lhe muito bem. Tinha que ser, não é? Na altura, o diretor da rádio foi demitido e 17 pessoas resolveram demitir-se e sair com o diretor. Isto era mesmo outros tempos, não é? Parece um filme. Hoje em dia os diretores saem e entram, ninguém sai com eles. Enfim... O Álvaro fala com o diretor e resolve também sair. Ou seja, esta decisão dele sair significava que tinha que ir embora de Los Angeles. Parecendo muito difícil, não era assim tão difícil, não é? A namorada da altura já lhe tinha posto as malas à porta e lhe oferecido um par de patins. Portanto, ele só tinha que vender as coisas que ele dizia, tenho aqui umas coisas, posso vender e tal. Recebo o último ordenado da rádio, que era... qualquer coisa naquela altura, então, dá para comprar perfeitamente uma viagem em primeira classe para regressar a casa. Isto passou-se, ele nunca mais disse, durante 3, 4 dias desaparece. Um dia estou a dormir em casa, pá, e 6 da manhã toco o telefone. Toco o telefone e atendo era ele. Então, já estás em Vila do Conde, já deste beijinhos à mamã, já comeste uma francesinha e ele... Estou em Vegas. Desculpa. Estás aonde? Vegas. E assim, Las Vegas. E ele, sim. Ah, ok, porra. Tá. Bom, para contar a história como é que ele foi parar a Vegas, é assim. O gajo fez tudo, vendeu as coisas, recebeu o último ordenado da rádio, apanhou um táxi para ir ao aeroporto e depois começou a pensar, epá, foda-se, isso eu agora... partia aqui o dinheiro ao meio, vou para Vegas jogar no blackjack e na roleta, pode ser que me saia a sorte grande e fique aqui. Isto é a ideia inicial dele, que ele tentava explicar ao telefone. Eu assim, está bem, ok, então, e o que é que estás à espera? Apanha o táxi e vem-te embora. E ele assim, pá, não consegui. Gastei o dinheiro todo, não tenho dinheiro sequer para o táxi. Tens que mandar dinheiro para eu ir para casa. Portanto, isto... é perfeitamente normal com aquela figura que está ali sentada. Boa noite, obrigado. O Miguel Quintão, pessoal, vocês perceberam a quantidade de histórias que estavam na cabeça dele que ele queria contar, não perceberam? Um roast também é isto, é amizade pura, vá lá, um aplauso forte, sentido. Como eu sei que tu sentiste com esta história que inspirou provavelmente os filmes da ressaca. Só gostava de saber se também havia um chinês com um cogumelo pequenino lá no meio envolvido ou uma merda do género. Há uma merda que eu não posso acreditar, que é quando tu dizes que um gajo que quando morreu fez com que o elefante branco fechasse, que era o Eusébio, não gostasse de ver pessoas de joelhos à frente dele. Essa parte custa-me a engolir. Venho aí agora um convidado que, mais do que um amigo do Álvaro, várias vezes lhe serviu de suporte de vida. Sempre que não havia guito para o dealer, lá estava ele disposto a uma transfusão de sangue para o Álvaro repor os níveis. É um dos poucos comediantes que já se pôs a jeito várias vezes e chegou mesmo a apanhar nos cornos. Há quem o tenha visto na praia e confundido com o Tony Ramos. E foi por esse motivo que este nosso convidado chegou a fazer um casting para o filme Planeta dos Macacos, que recusou porque não lhe iam dar um fato. Senhoras e senhores, recebam com um enorme aplauso o multifacetado Gel. Olá a todos, oficialmente este é o ponto mais baixo da minha carreira, é hoje, o roast do Álvaro Costa. Eu trouxe aqui umas cábulas, porque pronto, para não me esquecer das merdas. Eu já há uns anos, quando me decidi afastar da vida pública, pronto, ter uma vida mais relaxada, fazer outras coisas, larguei também as drogas. E hoje, depois de ouvir esta merda toda que estes atrasados disseram, eu vou voltar para as drogas hoje. Não há solução. A sério. Isto é o fundo do poço. Vocês são o fundo do poço. A sério. Temos ali... Temos quem? Temos o Rui Reininho, já que já é dia dos mortos. Rui Reininho. A grande vantagem de tu estás com esse aspecto que tu estás é que, por exemplo, na noite de hoje já não tens de mascarar. Estás a ver? Estás todo fodido, Reininho, a sério. Temos também Luísa Barbosa. Luísa Barbosa, és tão gira. O que é que estás aqui a fazer? Fazes tudo para aparecer mesmo, não é? Qualquer coisita que dê assim um bocadinho de fama, lá vens tu. Luísa Barbosa é a prova que de joelhos se chega longe neste país, pessoal. Uma salva de palmas para ela, faz favor. Temos também Sérgio Sousa. Sérgio Sousa. Sérgio Sousa parece um extraterrestre com leucemia. É ou não é? Sérgio, tu se um dia foste despedido da rádio, pá, podes ser sempre a mascote do IPO. Sério, meu. Lá vais tu, com os meninos todos carecas e o caralho, IPO, IPO. Sério, tem uma carreira para ti, mano. Francisco Menezes in the house também. Francisco, mano, tu cantas bué. A sério, tu cantas bué. Eu quando te vejo a cantar, sobretudo quando vais aos agudos. Ah, bem, a sério, mano, tu cantas mesmo bué, mano. E outra coisa que eu tenho que dar os parabéns é que a operação que fizeste correu bué da bem. Tu pareces mesmo um homem, meu. A sério. Ninguém diria que já te chamaste Alzira, meu. A sério, continua, meu. Estás muito forte. Quem é que aqui está mais? Olha o Pateiro, Pateiro, mano. Pateiro, há uma pergunta que eu tenho de fazer e vai ser agora. Tu, naquela final do Euro, pá, quando foi o gol do Éder, estavas a bater uma, não estavas? A sério, tu estavas a bater uma, só podias estar a bater uma, mano, a pensar naqueles africanos da Cova da Moura que tu vais papar por 35€ ao domingo de manhã, àquelas discotecas do Cacém Manhoso. Éder, Éderzito, Éderzito, a sério, mano. Foda-se, que vergonha do caralho. Quem é que aqui está? Rui Sinel de Cortes. Uma salva de palmas para Rui Sinel de Cortes. Aplausos. Chamar a Rui Sinel de Cordes humorista é o equivalente a chamar a Filipe Augusto futebolista. Rui Sinel de Cordes, o seu ponto alto da sua carreira foi ter sido ameaçado de morte pelo José Carlos Malate. Foda-se, não é para todos, caralho. Embora eu ache que essa merda se resolvia na cama, Sinel. Mas tenta ficar tu por cima. Sinel de Cordes já não lhe bastava ser insignificante em Portugal, agora também decidiu ser insignificante em Inglaterra. Foda-se, isto é ambição, caralho. Mas Sinel, tenho um conselho para ti, mano. Larga a comédia, mano. Tu não tens jeito para essa merda. Segue a tua vocação, mano. Toma conta do PNR, caralho. Já tens o nome e tudo, caralho. Tu tomas conta daquilo, mano. Quem é que falta? Rui Xará. Não, Miguel Quintão. Ou seja, eu posso juntar os dois. Miguel Quintão é o Rui Xará da rádio. É alguém que está há mais de 20 anos no ofício e ninguém sabe quem é. É tipo o Nilton dos pobres. E finalmente... Foda-se, é um roast, caralho. Tu é que organizas esta merda, ainda por cima mal pagas à gente, foda-se. Ia sortear bilhetes e o caralho. Que é isto, mano? Isto é a feira de lenhoso, ok? Foda-se. E finalmente, Álvaro Costa. Álvaro Costa é a razão pela qual todos nós pagamos impostos. Que é para haver uma RTP para lhe dar trabalho. Porque se não fosse a RTP, o que é que tu fazias? Eras gerente de um bar gay em Rio Tinto, para aí? O Álvaro cheirou tanta droga, que chegou-se a pensar em dar o nome do Álvaro a uma torre do Aleixo. Uma era a Torre Álvaro Costa e outra era a Torre Rui Reininho. Era branca e castanha. O Álvaro dava tanto na droga que o pessoal da droga, não eu, mas o pessoal já usava o nome do Álvaro para uma descrição do género, pá, vamos ali à casa de banho dar um Álvarozinho. Ó, tipo, tem, que gel, como é que é? Tens Álvaro? A sério, quero dizer que é uma grande honra para mim ser teu amigo, mesmo sendo tu paneleiro. E eu sei que tu sempre me tentaste comer e que atualmente se me deres 150€ eu mamo-te no caralho. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, eu antes de me ir embora quero pedir um grande aplauso, um grande aplauso para o meu amigo Álvaro Costa. Até me falta, olha, até me enrolo todo. Disto já não se faz mais. Adeus, até para a próxima. Obrigado. Grande gel. Pois, e há convidados que não precisam de apresentação. Claro que isso não é o caso deste, cuja apresentação deixa frequentemente a desejar. É, aliás, o único gajo em palco que parece ter tido um AVC mais do que o próprio Álvaro Costa. No caso improvável de um dia ele fazer um dueto com o Francisco Menezes, pelo sim, pelo não, guardem os cristais antes de ouvir o CD. Tem um sentido de humor apurado, e uma resposta rápida e certeira, o que aliado ao consumo de certos lenitivos espirituais, já o levou a conseguir tornar interessantes certos programas de televisão de merda. Aqui o roast é o programa e não é ele. Eu acho que ele teve bem. Quando saiu, lembram-se? Foi o melhor momento do programa. Eu senti-me inspirado por ele. Minhas senhoras e meus senhores, o único homem que até hoje, na história deste país, foi capaz de dar alguma credibilidade à Guarda Nacional Republicana, o excelso Rui Reininho. Ah, isto não está à minha altura. Não sou o João Pedro Paes, porra. Não. Fosga-se. Pois é. Xará. Eu não trouxe o texto, porque o texto está sempre aqui dentro. O que é que querem que vos diga? Xará, Braga? Tu vieste de Braga? O penico do céu! Quer dizer, o gajo veio fazer comédia para o Porto, que vem de Braga. A única cidade, que o único quito que tem, um gajo que é assim: as noites de Budapeste são noites. Acompanha. Ah! De rock and roll. Não existe. Não, mas estás bem. Aliás, conseguiste que a gente viesse aqui num jantarinho. Umas coisas de... Olha, eu estou muito bem disposto. Acabei de... Não, é verdade, acabei de me rir de mim mesmo, de mim próprio. E o que é triste, o que é triste. Eu já não tenho espelho lá em casa há muito tempo, porque na minha vizinhança sou conhecido como o Conde Drácula, em Lessa da Palmeira. Falar em Lessa da Palmeira, ó Sérgio, nós somos lá, não é? Isto para continuar ali na minha onda da música e tal. Sabem que aquele demo do Expensive Soul, conhecem? Aquele gajo que agora já tem cabelo, que é como o Inácio, fez um implante. E o gajo estava ali naquela história, estava ali o demo e tal, naquela, escrever ali uma música, e a música era mais ou menos assim, naquela... Lessa da Palmeira... A terra dos homens mais bonitos de Portugal. De repente passou o Sérgio, o gajo, não. Lessa da Palmeira, a terra mais bonita de Portugal. Tirou o sal. I saw it. Luísa, não me canso de ver com esse vestido. Foi o Boi Jorge que me ensinou esta. A primeira vez que eu vim aqui ao Sá da Bandeira foi ver a Garganta Funda. A segunda foi ver a Luísa. Não te rias aqui então. Agora estás a ver aí Miramar. Este gajo esteve fantástico naquele filme Os Mínimos, não foi? Esta inventei eu, que não tenho jeito para piadas. O Miguel meteu-se na quimioterapia só para não ir ao barbeiro. Todos os DJs fazem isso. Depois com aqueles bonés estúpidos, não é? Ó, Barito, peraí que já vais. Eu não me meto com estes dois aqui, o tiquiteco. Aquilo and Jekyll. É fantástico, eu gosto muito. Toda a gente sabe que eu gosto do gel e ele gosta de mim. Para já ainda tenho cabelo, é questão do gel. O Manuel João Vieira, que eu era apoiante na altura quando ele foi candidato à presidência da República. Por acaso precisamos de outro, não é? Na minha imagem, onde? Sabe, afeto. E o Manuel João Vieira, como vocês se lembram, prometeu que Portugal ia ser todo alcatifado, não é? O projeto ficou pelo peito do gel, mostra ali. Mostra a verdade. Chinelo de cordas, pá. Eu era incapaz de meter contigo porque, além do exit, tenho medo dos hooligans. Mas ele hoje fez um texto bonito. Que, aliás, bonito, são os mesmos a bater no... Barato, são os mesmos a bater no prato, não é? Como a gente costuma dizer. Oxalá, mais ruiz. Rui Veloso só aparece, não é? Quando o Boa Vista ganha, quer do Boa Vista, quer não sei. O Moreira é o que a gente sabe, não é? O Rio é só mandar as Torres do Aleixo abaixo. As nossas, as castanhas. E agora um chinelo de cordas aqui, pá. Qual foi a ideia? Olha, o Menezes ali esconde-se ali por trás, como é que eu falo dele? Não, o Francisco Menezes teve o bom gosto na altura. Como é que se chamava? Era a Rádio Nova outra vez. Alô, Rádio Nova! Este homem teve a coragem de fazer um hino para mim quando eu era candidato presidencial. Na altura o Vasco, o Palmeirinho estava com uma opinião de esquentamento. Com uma gaja de Braga, precisamente. E até eu sei um Menezes. E fizemos um dueto. Mas não posso contar o resto, pois não, Menezes. Mas realmente ele na altura era uma gaja de caralho. Uau! Ó, chapateiro. Eu vou fazer uma coisa que me diram assim: a gente não pode gozar nem com cancros, nem com químios, nem com doenças, por isso é que eu não vou gozar contigo. Não tens nada disso, já não tens nada, só tens. Mas eu estava ali na cidade de Chaves e estava a ouvir um relato, e então diziam-me assim: ei, isso aqui, isto é muito engraçado, é o João Ricardo Pateiro, oh caralho. Que engraçado que ele canta e que não sei quê, que faz não sei quê. E ele tem um nome esquisito. E eu perguntei, mas esquisito porquê? Eu estava a ouvir o relato, que era na altura o Chaves Benfica, claro, que é uma... Podem-se rir do Benfica hoje. Bola! E sem querer ser ofensivo, disseram assim, mas ele tem um nome esquisito, que não é... Tramontanos diz aquilo, tem um nome esquisito. Aquilo assim, ah, é porque se calhar não sabem se ele é filho nem do carteiro, nem do padeiro, então ficou bateiro. E com este, meu amor, meu querido, meu irmão, Álvaro, I love you, vou começar a falar de ti, que isso vai ser agora mais grave. Há uma tarde londrina em que o mestre de Hampstead, não é? Nos cruzou e as Hammersmith. Fuck you. Em Hammersmith, eu estou em Hammersmith, pronto, já tinha mania que tinha vivido lá, aquela coisa e tal. E de repente olho para o lado da estação de metro e vejo um desgraçado que se vai atirar à linha, completamente deprimido, não é? Suicidário, infeliz. Pensei assim, fosga seu Álvaro Costa. Aí disfarcei e fingi que não era nada comigo, não é? Olhei assim para o lado e ainda me vi meter. Não tínhamos combinado nem nada. É verdade. Eu vejo assim um gajo, porra, o Álvaro Costa, quer dizer, uma cidade de 5 milhões, não é? Com o Brexit, uma cidade que infelizmente tem o Rui Sinal de Cordes lá, quer dizer, só com atentados e tudo, uma cidade horrível para se viver hoje em dia. Estava este gajo do outro lado da linha, assim, quase, não sei o que, infeliz. Eu, claro, como bom cristão não circuncidado, podem reparar, que é um bocado, é noite de Halloween. De facto, apoio esta criatura e venho a saber, depois, mais tarde, depois daquele infeliz incidente em que ele foi jogar para o ABC de Braga com V, que ele tinha ido a uma clínica daquelas de... Como é que se chama? Quando uma pessoa quer saber se é fértil. Está bem. E que a notícia tinha sido muito má. Entretanto, a clínica era luso-portuguesa. Portanto, não, é verdade. Viemos a saber que, de facto, o Álvaro era estéril e que digamos, o dador da filha dele era o Vale Azevedo, e era essa a notícia que vos queria dar em primeira mão. Álvaro, antes que morras, queria saber que a filha não é tua, mas do doutor Álvaro Azevedo, que é um bocado triste. Independentemente disso, portanto, sem falar sobre a família e sem te comprometer de maneira nenhuma, queria dizer que, de facto, adoro estes gajos que estão aqui, foi um prazer, e o facto de eu não ter graça nenhuma contribui para realmente eu não querer mudar a minha carreira. Mas deixar-vos com um pensamento, talvez esta noite. E este pensamento é muito importante para mim e para vocês. Inspirem. Pensem em vós e pensem nisto. Não, mas pensem verdadeiramente, que isto é muito importante para as nossas carreiras. Um homem como este, o que fez, o que não fez, os seus disparates, o facto de ser de Vila do Conde, aliás, que tem um grande festival de cinema que chamam As Curtas, e é comprovado que é por causa de hoje três ou quatro rapazes, é o festival de curtas, não é o festival erótico, não é o Sean Holmes, nem nada. Vila do Conde e o seu festival de curtas. Um festival que, tirando isso, tem grupos fantásticos, como pessoas que agora aderiram ao facto de não tomar banho, como o grupo Esclã, por exemplo, não é? Ou... Não te rias. O Cirelo estava a seguir a rir, mas não. Aliás, eu hoje lembrei-me, ontem vi uma entrevista com o Miguel Araújo e achei-os parecidos, realmente. Com o mesmo tipo de piada, entrevista. Eles cantam bem. Mas em termos de discurso não dizem um caraças, não é? Nós conhecemos-nos, de facto, especialmente no Premium, num balneário, e isto voltando às curtas, e sabendo que o Álvaro realmente passava aquelas manhãs não a comer torradas, mas o interesse dele era comer a sua salsicha, a sua salsichinha de manhã, a sair da sauna, não é? Mas e deixar nesta pergunta, esta pergunta aí aqui em cima: o que é feito do teu carro? E com isto deixo de esta plateia esta pergunta sintomática. Muito obrigado. Grande abraço. 3, 4. O enorme Rui Reininho, pessoal, vá lá. Enorme mesmo. Ele que não deixou também de fazer a sua homenagem à Vila do Conde, trazendo um casaco inspirado nas barracas da praia. Quem já foi à Vila do Conde ou a Caxina sabe do que é que eu estou a falar. Não vos vou perguntar se estão a gostar, porque é nítido, senão já tinham ido embora. A TV ainda está a dar. Vamos fazer algo completamente diferente. Eu já vos disse várias vezes que um roast é não só uma homenagem, mas é também uma forma livre e sem limites de mostrar carinho, amizade, admiração e até amor. E eu digo-vos sinceramente, até porque os tenho cá esta noite, que não há amor maior do que o da família. A minha está ali naquela frisa. Por isso, senhoras e senhores, algo que não estava no programa, mas que nós decidimos fazer, recebam neste palco, com carinho e um aplauso, o irmão do nosso homenageado, o Nando Costa. Anda cá, Nando. Obrigado, não é fácil. Natural, 56 anos, não é fácil. Um bocadinho mais? E ele não morre? Não. Okay. Há coisa de um ano, mais ou menos, e a esposa, a companheira dela, Paula, ligou-me a dar conta do que estava a passar. E eu, curiosamente, e também tem a ver com a minha atividade profissional, sou obrigado a viajar muito, tinha uma viagem marcada para a Colômbia. Mas é verdade. E tinha a viagem marcada para a Colômbia no domingo a seguir, a ter-me apercebido da situação. Não quis ir embora sem ir vê-lo, como é lógico. Fui lá no sábado, vi-o ali, fiquei feliz. Primeiro porque costumo afeiçoar a ele, não é? E depois quando já estava pronto, já achava normal aquelas botas, achava normal os cascóis, já fazia parte do meu dia a dia, não é? Olho para ali e vejo ali ele com uma pedra do caralho, que pedra, não? Ele, eu não. E fiquei assim, epá, eu vou aproveitar, vou à Colômbia, eu vou falar com os gajos. Obviamente, não é? Pá, isto não se faz primeiro, porque era um cliente regular. Assíduo, pá. Sempre foste. E então, assim fiz. Pá, estive com ele, no domingo a seguir fui para Bogotá, cheguei lá, bati à porta. Quer dizer, assim do aeroporto primeiro, não é? Cheguei lá, bati à porta e ele, quem eres? Eu, el hermano de Alvarito. Assim. Assim na hora. Pau. Pá, e os gajos deram um Álvaro? Sim, esse mesmo. E depois pensei, não. E depois pensei, epá, Vila do Conde, Rui, é um facto. Ok? As curtas. Eu também sou Vila do Conde. E então eu pensei assim, epá, eu chego, falo em caxineiro e os gajos fodem-se todos. Então, abrem a porta. Então, vocês, Dom Fernando, o que é fácil? Tchó. Fizeram ao meu mano, caralho. Parece-me um saco de arrasto. Ai. Vocês é doido escafiar o produto todo, caralho. Ai. Que eles dizem muito bem. Pai, e eles eram... Como não, Dom Fernando, como não pode pensar? Álvaro, Alvarito, Dom Álvaro, é um amigo, claro. O que ias pagando, foda-se. É um amigo e eu não posso comprovar. Então os gajos têm aquelas coisas que hoje em dia as fábricas têm. Têm os engenheiros que eu já vi uns amigos. Rastreabilidade. E eles disseram, e para que eu te lo compruebe, trouxeram-me lotes, vários lotes. Tinha N nomes lá, eu não digo nenhum. Mas tinha muitos nomes lá. E eram os lotes, olha, assim que me lembro, para a Escoura, o Neopop, aquele que uma vez fomos no Sudoeste. E eles puseram-me a provar aquilo, que era para eu, não é? Dentro dos meus parcos conhecimentos, dizer assim, epá, o que é que se passa aqui? E eles foram pondo, opá, aquilo que mais acabava, não é? E eu realmente apercebi-me que, na verdade, o que eu pensava de ter sido um problema de qualidade, foi um problema de quantidade. E, ao mesmo tempo, pá, aproveitei para dizer aos gajos, olha, horas extras acabou, turnos acabou, porque isto agora, meus meninos, lá, o consumo foi-se. Era o meu gosto dele. Era tudo. Fernando. E agora era num registro, talvez. Não. É o registro mais emotivo. É, mais gay. Mais a paneleirado, pronto. Dá-te xingada, cabrão. Dá-te xingada. Nós crescemos, nós somos os dois, felizmente, não é só tenho ele, porque se tivesse mais tanto, se fossem mais velhos como eu, teria sido complicado a minha vida, não é? E já assim foi. E já assim tem sido agora, pronto, está melhor, ele também já não faz tanto mal a ninguém. Então, tudo bem. Mas nós crescemos, obviamente, juntos, temos uma diferença de um ano e meio. Crescemos aqui, começamos aqui em Gaia, nascemos aqui. Fomos para a Vila do Conde muito miúdos. Epá, e naquela altura dos anos 60, o crescer e as brincadeiras eram... Por vezes não eram assim tão fáceis, não é? Porque inventávamos muitas, não é? Havia jogos que ainda hoje há. Aliás, eu perguntei ao meu filho que está ali. É aquele rapaz que está ali. E perguntei, que é sobrinho do Álvaro já agora, não é? E perguntei se ele conhecia o jogo da Glória. Ele disse que sim. Pronto, o jogo da Glória, vocês sabem o que é. E nós éramos miúdos, portanto, jogávamos os dois. Pá... E ele, quando começava a atrasar-se, o tabuleiro ia pelo ar. Logo. Né? Ia tudo pelo ar. Acabava o jogo. Tínhamos um jogo que inventámos, que era um joguinho de futebol, com os bonequinhos de plástico. Inventávamos umas balizas, depois tínhamos uma bolita, jogávamos... Era uma espécie de subúrbio, mas também, olha, um subúrbio dos pobres, né? Já disseram aqui o Nilton dos pobres, e não sei quem dos pobres. Era um subúrbio dos pobres. Se aquilo começava a correr mal, aí a nossa mãezinha comprar bonequinhos, porque ele dava cabo daquilo tudo. Lembro de uma vez, e isso só para terminar com esta pequena recordação, em 1972, se não estou em erro, um jogo de basquetebol, Futebol Clube do Porto, o Sporting Lourenço Marques, nunca mais me esquece. Na altura o campeão, havia o campeão nacional e depois havia o campeão metropolitano, que era contra a equipa de Angola e contra a equipa de Moçambique. E estávamos a ouvir, no rádio que tínhamos, o Porto na altura tinha um jogador fantástico. Dale Dover. E faltavam para aí 2 segundos, para estávamos a ouvir na rádio, não é? Imagina. E faltavam 2 segundos, o Dale Dover falha e este caralho pega-me no rádio, tirou contra a parede e parte. E isto para dizer o quê? Que obviamente, durante este ano, que não foi fácil, né, como imaginam, ele partiu muitos tabuleiros, deu cabo de muitos jogadores de plástico, fodeu muitos rádios, agora não, iPods e merdas, né? Mas ainda bem que o fez, porque é sinal do que ele é, apesar de ser tolo, ser chato, essas coisas todas, pronto, mas isso... É um sinal claro do que ele é e da luta que ele travou e que continua a travar para estar aqui hoje a ser assado à vossa frente e com aquele aspecto. Bem. Ok? Obrigado. Nando Costa. Quando eu o convidei, perguntei Fernando ou Nando e ele disse claramente Nando. Não é? Muito bem. Se gostaste, era para ser uma surpresa, mas tu viste-me o caderno aqui há tempos e já sabias que ele ia estar cá. Mas mesmo assim, sentiste? Sentiste? Sim. Estás preparado para o momento que se segue? Minhas senhoras e meus senhores, depois dele ter desafiado as leis da morte, qual super-herói? Aliás, ele tem uma particularidade, é a única pessoa que eu conheço que tem um boneco em 3D dele próprio, que é das merdas mais parolas que eu já vi na vida, mas pronto. Até Sharp lá está. Como eu disse no início, com a doce ironia de em pleno dia de Todos os Santos, o estarmos a visitar não no prado do repouso, mas a celebrá-lo em pleno Teatro Sá da Bandeira, sem mais delongas, porque agora o palco é dele, o enorme, o único, o incomparável Álvaro Costa. You know the day destroys the night divides the day. Porto! Opa, isto é assim. Neste palco esteve o grandioso Nelson Ned. Quer dizer, grandioso é um bocado exagerado. E eu vim cá com a minha tia Felícia. Um aplauso para a minha tia Felícia. Opa, e eu vi o Nelson Ned com duas gajas de 1,80m. Depois percebi que era 1,52m. Que aquilo não dava certo. Opa, aqui o meu irmão, este rapaz, fez uma coisa fundamental. Pôs umas florzinhas na campa do Pablo Escobar, caraças. É de homem! É de homem! E foi de propósito para ver o Nacional com o Atlético Medellín, com a Higuita, o Escorpião e aquelas merdas e sei lá o que mais. Eu estou, como dizia alguém muito famoso, estou para a minha vida. Há aqui uma série de padroeiros, não direi santos, um deles é Capitão Moura. Capitão Moura. Vamos ouvir o hino do campanhar. És o nosso herói. Tens o em pé, tudo em pé. Jogo, Capitão Moura. Capitão Moura. És a luz de todos nós. Do pai, da mãe e da tia e dos igrejos avós. És a força do oprimido. Dominas qualquer assunto. Vamos te homenagear sob a forma de presunto. Capitão Moura, de discurso altaneiro, vem governa esta nação. És melhor que o engenheiro. Tu alojoso, honesto, coerente e parcial. Acordou-nos a mamar à custa de homens ricos. Capitão Moura, queria ouvir isto em disquete. Capitão Moura. O hino nacional de Campanhá e de Marrocos, de Lagarteiro. Ora! Oh, honesto, justo, coerente e leal. Eu vou dedicar esta noite a alguém que estaria aqui. Aliás, até agora ninguém esteve, a não ser a Luísa, não é? Eu nem sei como é que vocês estão aí todos há quantas horas? Primeiro eu queria perguntar, está alguém de Solurico de Basto? Ah, está aí uma arisca. Uma arisca é uma guarda-costas. Convenci a minha malta do café e disse, uma arisca é um gajo mau, vem aqui. E eles acreditaram nessa tanque, entre outras. Estás aí, marisca? Está bem, marisca. Adorei-vos ver-vos. Né? Como audiência eram maus. Mas eu queria... Tem o Crazy Albert, está aí. Ei, Garcia, o Crazy, Crazy, estás aí? Mas antes de eu passar à homenagem que quero fazer, que é esta, que... Dr. António Marques, está aí? Ah, está ali o Dr. António Marques, que cuidou de sua santidade o Papa Francisco e cuidou de sua santidade o Papa Álvaro Costa, caraça! O Dr. António Marques, que eu já disse, enfim, eu vim de Lisboa hoje, que vai ser, se calhar, Ministro da Saúde, primeiro motoqueiro, Ministro da Saúde, condutor de Porsche. É ou não é verdade? Foi este senhor que me recebeu quando eu disse, ai, goeito, Santo António, foi ele. Eu queria mais um aplauso, porque estou aqui, ou acho que estou, já não faço a mínima ideia. Porque... Foi o Dr. António Marques que me recebeu naquela noite. Eu vivo num sítio assim um bocado aburguesado. A minha mulher tem dinheiro, eu não tenho nenhum, não é? É o costume. Gastei-o todo em poeira, portanto, feito tudo. Ali na rua Alfredo Keil, grandioso Alfredo Keil, número 55. Ao meu lado, sabem quem é que vive? Jorge Romão do GNR! E é o prédio, é que eu já disse, é o desejo de qualquer homem ter o nome num prédio, numa rotunda. É o prédio Rui Reininho, que ele vivia lá. Ainda lá marcas, lá, o cheiro não está lá. É o prédio Rui Reininho. Mas eu queria dedicar esta noite a alguém que estaria aqui e que estaria a dizer uma coisa muito simples. Virava-se ali para aquele Chucky, aquele rapaz ali com cara de Chucky, o assassino, o filho do assassino. O Sérgio Sousa, quando eu ia ao hospital, não é? Quando estava assim, sei lá, algures na maionese, mas estava assim um bocado Carmen Mirândico, não é parecido? Opa, eu dizia assim, pá, afinal quem é que está doente? Sou eu ou ele? Pá? Uma coisa. Era assim uma coisa inacreditável. O Sérgio Sousa, as coisas começaram mal com ele. Eu acho que foi por causa de gajas, não foi, Sérgio? Houve um problema qualquer. E eu levei-o, sabem aonde? O Boys R Us. É tipo aquela onda, aqueles... Lixar, vou-te lixar primeiro, assim já estás fodido comigo, não é? Já não adianta nada. Mas ele seria aqui e seria apresentado desta forma. Ó Sérgio, és um piteteiro, querido. Eu queria um aplauso muito grande. Oh, epá, é isso, ele estaria aqui neste assado, cozido, frito. Opa, o príncipe do Porto, professor Hernani Gonçalves. I love you. Sou habitante, estaria aqui. Oh, Brasil, bitateiro. A última vez que estive com ele, ele tentou explicar-me, foi à Sardenha, foi não sei onde, que ele tinha aquele ar da Armani, aquele Armani em Corneliani, era que sabe lá o quê, Prada, não sei o quê. Era uma mistura de Ripondi no Japão e lá em cima no, não sei onde. Opa, ele tentou explicar-me que eu vou uma gaja qualquer, a Lourada. Não era a Luísa, não, ela não estava na Sardenha. Opa, era uma jovem que pensou que ela era uma onda Alain Delon. Ele tinha essa coisa. Então, opa, tentou explicar-me, até que eu consegui. Opa, atenção, não é todos os dias estamos a Scarlett Johansson a dizer-nos uma coisa dessas, caraças. É ou não é? Não é todos os dias, não é? Isto aí. Mas eu tenho uma saudade enorme e o Sérgio Sousa estaria naturalmente já completamente... Ele que seria assado e não eu, não é? Ora bem, há aqui outro gajo que eu vou revelar agora um segredo. Vou-me virar para aquele gajo que está com ar de Opa, daqueles cantores, daqueles cabarés que havia no Porto aqui há uns anos, lembras-te? Ali, ali nas escadas do Cutsal, não sei o quê. Ali o João Ricardo, primeiro, um gajo faz relatos de futebol e é pateiro, não devia ser frangueiro. Opa, sabem que ele é filho ilegítimo do Gécido, basicamente é isso. E há uma coisa que eu considero que Vila do Conde tem, que é uma espécie de Twin Peaks. O David Lynch, se fosse lá, percebia tudo. Entre outros nomes, temos o Tony Pintalocha, o Tony Veneno, epá, temos, sei lá, o Robin, não é? Epá, temos epá, o Morges, aquele gajo que cagou junto à linha de área, como é que chamava? Dos Júniores. O gajo dos Júniores. Serginho. O Serginho, queria, que estava com vontade de ir ao quarto de banho, o Arthur me deixou e arriou o calhau junto à bandeira de canto. Opa, vocês sabem que aqui o rapaz de casaco branco iniciou os relatos com os jogos de hockey em patins que eram com troços de hockey. Lembras-te do Oscar, dizia, venha ao hockey. Era ginásio vilacondense com o Desportivo da Povo. Aquilo era pior que os irmãos Gallagher dos Oásis. Pá. Além disso, alguém em terra de Chico Sorriso, que é de facto o grande cantor de Vila do Conde, quem é Chico Sorriso? É Cid, cara. É ou não é? És o Cid. Viva o Cid! Ele tem mesmo o olho para a música. Só um bocadito, mas não tem muito. Quanto ao gel... Ui, Jesus Cristo. Opa, ele tem maiores decotes que a Luísa. Não sei se já viram, ele está sempre decotado. Eu quando conheci o gel foi em Alcobaça, com o rei de Alcobaça, o grande... Não é? O Gedeão. Opa, e pensei, este gajo... Opa, é roadie dos Gift? Ou vai-me vender com o camarada? Ou vai-me arranjar qualquer coisa? Opa, e de facto arranjou, mas a qualidade não era assim. Opa, eu tive para ligar para a Colômbia, lá vem este gajo embora, que isto não é aquilo Joaquim de Almeida no Rainha do Sul. Opa, mas uma coisa que este gajo tem, este gajo podia ser o nosso Harvey. Não o Harvey do Weinstein, aquele que anda a pinar toda a gente, não sei o quê. Não, era o outro Harvey, o do Kennedy, porque este gajo teve 1 metro de Obama. É verdade ou mentira? Eu pensei assim, porque é que se eles o matassem, era brilhante, não era? Tínhamos outros Harveys aí. Opa, eu vou dizer uma coisa que ele se lembra. Lutar é alegria, poder popular para o gel. Poder popular para o gel! Para o gel! Poder popular para o gel! Para o gel! Poder popular para o gel! Ganha o exaltinho! Está bem, vamos lá, está bem! Estamos a celebrar os 100 anos de outubro, não é? Por isso que eu vim de vermelho, ninguém reparou. E para a próxima, eu vou-lhe apresentar os meus sobrinhos do Porto. Sobrinhos, estão a perceber? Eu cheguei a ter uma lista de 14 sobrinhos e depois tinha um ranking, eu tinha assim um ranking e tal e coisa e mais não sei o que, não sei o que mais. Opa, agora queria falar-vos de um gajo que adora as árvores e as flores, caga dos pernas para o ar, adora pegas e pedrastas a passar por aí sem moralizar. Opa, como ele diz, nem há uma segunda vez. Nem para mim, nem para o cão, são palavras sábias do profeta Tamerlão. Rui Braga Reininho. Consegui uma coisa inacreditável. Isto é verdade. Está aí um irmão que não mente, e o meu sobrinho Francisco, que deve a sua existência ao Jeff Buckley. É verdade. Um dia um irmão disse-me que ele terá sido concebido numa noite de Jeff Buckley. E eu disse ao Jeff, o meu sobrinho foi concebido por ti. Em Glastonbury. Atenção a este pormenor, que isto dele quando é Twin Peaks, nós tínhamos um gangue, mas tínhamos mesmo. Opa, éramos do género de fechar o cinema. Esta emissão está a ser prejudicada. Não há malheiro. Opa, fechámos cinemas, arranjámos opa, tudo e mais alguma coisa, inclusive gamar cenas, não é? A gente gostava de gamar umas coisas. E tínhamos uma coisa que eram os reinos. O gangue, os reinos, qualquer gangue, tipo Los Angeles e essas aldeias por aí, tem um rito, de iniciação, não é? O nosso rito era ir para a praia do Rock, que é por isso que se chama, com o cão soft. Ora, o cão soft, opa, espero que hoje em dia um gajo disse uma coisa, dizer logo milhares de daters e tal, o cão soft tinha um problema, o dono pô-lo fumar às X. Opa, se fosse agora, já viram o Facebook, não sei o quê. E ele tinha uma paranoia, o cão soft, que era roubar Santos Fembro. Outra cena era fazermos macacadas na Praia do Rock, tipo, chegávamos lá, pegámos na bola, pontapés para o ar, e pá, ia tudo embora, é evidente, gajos como nós, não é, aceita. E tinha lá o nosso amigo, que era o Chão Preto, tinha um pau enorme, que eu cheguei a ver, mas pronto, não utilizei. Isso é como o Mark Twain, ah, é um exagero, pá, que eu sou não sei o quê, não sei o que mais. Pois, já vou falar disso. Opa, e a maior parte da malta ia buscar barra de manteiga de chocolate, de cacau, lá acima, a Imperial. Opa, e ouvíamos música lá no meio e decidimos que a Praia do Rock era nossa. E acabou. E quando havia alguém a chatear-nos a cabeça, a gente libertava o cão soft. E o cão soft lá ia. Opa, o cão soft, sinceramente, opa, de todos eles é o mais pedrado que eu já vi. Opa. O cão soft, lembras-te dele? O cão soft, não te lembras dele? O cão soft é um herói, pá, é um herói. Há uma coisa que eu gostava de dizer, que aquela história dele me ter encontrado em Hammersmith é verdade. E eu depois levei uma coisa onde eu estava, que era a Music Box, e apresentei o Reininho como o Brian Ferry sudo feita. Está aqui o Brian Ferry sudo feita, não sei o quê. Eu quero. E depois há uma coisa que nem na biografia dele vem, que é, pá, eu fui a Macau e passei a vida a comprar fatos Armani em Hong Kong. E então, os Janier foram também. Daí, aquela cançoneta, Ana Lee, que o Rui deve saber quem é. Hoje deve ter 50 anos, mas na altura não faço ideia. Opa, e então, eles eram a primeira parte dos Tipau. Quem é que se lembra desse gajo? Ninguém. Tipau, sim. Adoras? E o Reininho, não é desse pau, mas é parecido. Opa, e os gajos... Os gajos de Macau puseram o GNR em primeiro lugar. E eu não sei como, devia ser da diferença horária, de outras merdas, do dim sum, o Reininho entra em palco e pá, espalha-se o comprido, que é uma coisa que ele gosta, que é de cair abaixo do palco. Isto nem sequer vem na biografia que saiu há tempos. Aliás, o Reininho fez uma coisa comigo e com o Sérgio e com o Ace e com um senhor que, pronto, tinha assim um... É parecido comigo, fazia assim umas coisas e tal. E chorava muito, basicamente chorava e falava da Amália, que era um homem homens à beira de um ataque de nervos. Isto faz-te lembrar momentos do Porto em que a gente saía do Griffins às 4 da manhã. Quem é que se lembra do Griffins? Viva o Griffins! Fartemos de cair das escadas abaixo. Opa, a gente saía de lá às 4 e parávamos em Madrid ao meio-dia para o After Hours. Há uma cena incrível no Griffins que é os gajos do Zack and the Bunnymen, opa, que pensavam que eram artistas. Então, opa, o disco jockey, que já nunca disseram Marine Cowboy, não sei o quê, opa, então que é o Zack and the Bunnymen, vou passar aqueles gajos, Joy Division, Bauhaus, e não sei o quê. E Ian McCulloch, né, um rapaz simpático, pá, virou-se para ele e disse: esta merda é um clube, ou é o que é que é? É um cemitério, como aqui, não é? Opa, que é Michael Jackson, opa, é aquela história que nós tínhamos. Mas esse não é o problema, é que os gajos tentaram pirar sem pagar. levaram um talheirão daqueles antigos à maneira do Porto, estás a perceber isto? Aliás, o caso do Miguel é assim, o Miguel está farto de fazer filhos no Porto, namoradas no Porto, consegui levá-lo escondido ao estado do Dragão, consegui lá levá-lo. Por isso, aquela história de Eusébio tinha que ter um golo empatado. E eu disse, olha que aqui há uns anos já tinhas ido ao mar, pá, como aqui há uns anos já vinhas para aqui fazer filhos, que isto não é para ti, que isto é, tem coisa. E tínhamos então um seriado que era A Vida do Roy, que era o Rui Reininho, e cuja casa era a Casa da Música, que nunca mais acabava, não é? Eram os homens à beira de um ataque de nervos. Agora a Luísa, que foi a única, ou quase a única razão que eu vim aqui, que é assim... Ela era tão branquinha, é tão branquinha, não é? Apetecia-me se nem fala toda, era uma coisa... Opa, e a Luísa tinha um cabelão. Opa, tinha um cabelão enorme. Primeiro via-se a Luísa, depois Primeiro é o cabelo e depois era a Luísa, dois minutos depois. Opa, nós fazíamos o Planeta Música ali na Rua do Cunha, que é uma coisa assim um bocado bizarra. Opa, e aquilo, estava um calor enorme no estúdio e eu nunca percebi porquê. Depois é que me lembrei que opa, isto, o rama da temperatura opa, aqui do, da coisa está a subir de nível, porque eu falava com a Luísa numa espécie de balcão e eu pensei que entre o Einstein, o cérebro do Einstein e dela, e eu ia escolher o dela porque não estava usado, não é? O dela estava assim, o do Einstein já estava muito velho e, portanto, é um bocado como o Cabra Velha de Chanfana, lá na terra de Proença. Aqui o Quintão, não penso que se vai safar. Ora bem, o Quintão foi de facto visitar-me lá aquela cidade, lá em Los Angeles. Epá, e aparece num hotel que era Mondrian, que era o hotel onde eu andava, onde o gajo dos Mili Vanilli não acertou na piscina, acertou ao lado, lembra-se uma cena dessa. Opa, e então eu chego lá e a minha mulher americana já estava naquela de pôr as malas pela janela fora. E pôs. E eu pensei, isto é um filme do caraças, não é? Tudo. Opa, e eu fui para Las Vegas chorar. Opa, eu cheguei ao hotel Mondrian e disse, oh Miguel, epá, isto é bonito, posso ficar aqui, pá. E o Miguel, é namorado, e eu, quero lá saber, mas já acabou, agora quero estar contigo, Hotel Mondrian. E então, eu epá, Los Angeles é uma cidade assim, um bocado, pronto, um bocado grande, não é? E então, eu, epá, disse à minha amiga Eva Berman, que agora manda em Las Vegas, que tem um marido que é o Big Daddy Carlos, tem mais ou menos 320 quilos, e houve uma dificuldade, ele já esteve no Porto e eu não conseguia metê-lo em lado nenhum, pá, aquilo era uma coisa. E então, naquela altura, anos 90, havia um club, posso dizer as negras, não posso? Ah, Club Fuck, queria dizer isso mesmo. Opa, e aquilo mudava de sítio, um dia era num sítio, um dia era noutro, que era aquela merda, era basicamente gajos de couro, gajos de saias, anões a levar na peida, opa... Pá, gajas tinham umas mamas que entravam no clube e elas entravam depois, passado um minuto. Opa, havia opa, assim, uma gente esquisita, uns gajos tatuados e não sei o quê. Opa, e eu ia para o deserto. E o Miguel e o Augusto Seabra, The Voice, opa, tentaram abrir a mala do meu carro e eu disse, better not. É melhor não, pronto. Então o que é que eu arranjei com o Eva Berman? Disse, opa, eu não os vou deixar sozinhos em LA, quer dizer, isto, sou um homem do Porto, onde sou? Sou um gajo do Porto. Então, mas não lhe disse que ali, para que ali. Então o Miguel chega lá, e está lá a Eva Berman, que tem 32 anos há 32, que aquilo não envelhece. Eu conhecia com 32 em 91, em 2017 tem 32, portanto. É aquelas coisas que acontecem por aí. Foi-se o Miguel e o Sr. Seabra, epá, muito bem recebido, só que quando começaram a entrar perceberam aquilo era Sodoma e Gomorra. E há um problema que era a gaja de... Pronto, epá, temos de ser politicamente corretos, com umas grandes mamas, que tinha lá uma cobra, que ia atrás de Miguel, mas isso tinha sido eu e a Eva Berman. Mas isso não foi o pior. É que o Miguel, na altura, tinha um filho mais jovem e era fã do Willow. Quem é que se lembra do Willow, do Tom Cruise e aquela coisa? Epá, e o Miguel viu o anão, quer dizer, em atividades para 18 anos. E lembro que o Miguel, epá, disse, epá, não, e como é que eu vou ver este filme a partir de agora? Epá, mas aquilo era mesmo um filme Pasolini. Dom Pasolini é Dom Pasolini. Quem é que se lembra dessa tanga? Dom Pasolini, o grande Jaime Fernandes. Ora bem. Como aquilo já andava, eu já sabia, já, LAPD já andava atrás daquela tanga. O Vice Squad. Ora bem, para além das tangas todas, de repente vêm helicópteros, vêm uns cabrões assim com uns casacos destes. Eu trouxe isto para os assustar, só isso. Opa, nobody moves, nobody gets hurt. Vai este gajo e o Seabra, mais o Seabra. Epá, e agora em Portugal, se souberem que estamos presos num clube sadomasoquista. Mas há pior. Estes gajos, lisboetas e tal, aquela coisa, ele agora é do Porto. Miguel é do Porto, agora aplausos, cara, um gajo. Miramar e não sei o quê. Opa, é aquela história, ei, gajas, daqui há gajas. Aí eu disse, opa, eu vou-te mandar para um sítio, vais, já se está a rir, o cabrão. Opa, que é assim, mandei para o 29 Palms, sou Palms, que tinha uma fotografia da Frida Kahlo, quer dizer, um gajo que vai a um bar com uma fotografia da Frida Kahlo é para desconfiar, não é? Opa, entretanto, este gajo chega lá com o Seabra, Epá, a primeira coisa, está lá uma artista, hello girls, quer dizer, gajas havia, mas não era o que eles queriam, quer dizer, era, pronto, outras coisas, não é? Epá, mandei-lhes para um clube lésbico famosíssimo, entre outras tangas Los Angeles que eu e o Miguel teve. Falta aqui quem? Onde é que está o... O Rinja? O FM. Sabes que tu queres já um bocado do xexé da cabeça? Francisco Menezes, eu entrei na Rádio Nova aqui há uns anos porque morava ao lado. Quer dizer, oferecia. Portanto, nunca cheguei atrasado. Eu tinha um esquema que era, se eu chegasse óculos escuros, é para ninguém me chatear. 7 da manhã, mas eu, opa, grandioso, nunca falhei. Verdade ou mentira? E aqueles dois já lá estavam. Opa, entrei na Rádio Nova, vinha da RDP, estava cheio daquela merda, estava cheio de... Antes fosse aos cornos a um gajo, decidi mudar dados. Então fui para a Rádio Nova, ali na... Quando era ali embaixo, nos pinhais da Foz. Opa, a primeira coisa que me acontece, quando eu entro na Rádio Nova, para assinar o meu contrato, artista de variedades, é ver um gajo a falar sozinho, pá. Opa, a falar com ele, a falar com as paredes, e eu pensei, gajos piores do que eu. Opa... E com um cérebro, quer dizer, quantos gajos existem na cabeça deste gajo? Então eu vou ao diretor daquilo e pergunto-lhe. Opá, quem é este gajo? Opá, este gajo é o gajo do trânsito. E eu disse, do trânsito? Então é por isso que os acidentes do Porto aumentaram. Caramba, isto também... Eu disse, está aqui o reino. No dia seguinte disse assim, olha lá, vais trabalhar de manhã. Quer. Depois apareceu aquele, vai já de manhã trabalhar com o Alvarinho. Foi assim. Opa, e eu sou o Júlio Isidro dele. Já agora um abraço, Júlio Isidro, para todos os portugueses, ele não pode vir. Opa, Francisco Menezes tem vários gajos no cérebro. E aquela história da campanha do Reininho, é verdade, nós criamos uma campanha, acho que o Reininho teve 4 votos, ou uma coisa qualquer, não foi? Era assim do bairro do Cerco a Fanzers. Era assim, a Gondomar. Fanzers. Agora, eu acho que não falta ninguém, vocês já devem estar cheios de estar aqui há muito tempo. Opa, se fosse aqui há uns tempos, já tinha uma malta ali no backstage. Já tinha ali um... Agora, não está lá nada. Atenção, que podem lá ir. Aliás, estão convidados a invadir o palco daqui a bocado. Porque uma vez os Queens of the Stone Age estiveram aqui e isto não veio abaixo. Opa, e estava com o Saul Davis que levou, salvo seja, o Slimmy. Aplausos para ele, está muito bem, o Slimmy. Levou para a Inglaterra por culpa minha. E o Slimmy chegou às casas de banho dos gajos dos Prodigy. Então, já não é mal, não é? I love you, Slimmy. Tu sabes essa tanga e tal e coisa. Bom, o Rui Sinal de Cordes, não é? Falta esse, não falta? É sim. E vou dizer-vos uma coisa. Há tempos, já sei lá quando, disse, Sinel, o que é que eu tenho que fazer para entrar num show teu? Tenho que assaltar um banco, tenho que dar uma cabeçada em alguém, tenho que roubar um automóvel, tenho que vender branca marada, qualquer coisa do género. Mas não, tem um momento epifânico. E é por isso que eu estou aqui e deixo o sará para o final. É que há uma noite em que o Sinel vem aqui, e eu descobri que o gajo percebe futebol. Não tem graça? e veste-se um bocado à piqué. E por acaso estou... Eu estou a imaginar um Barcelona-Feirense, um Barcelona-Rio Ave, não era bom? E tal coisa. Bom, era giro, não era? Barcelona-Rio Ave, sei lá, Barcelona-Feirense, uma coisa de Barcelona-Pasteleira, qualquer coisa do género. Ora bem, o Sinel, vem cá e claro, foi logo procurar casas de gin, que é uma coisa que eu... estava com fome. E eu disse, eu sou capaz de arranjar uma rola assada, ali embaixo. É o pior momento da minha vida, um gajo do Porto oferecer a Teresa Rola a este gajo meu. Fogo. I love you, Teresa Rola. Estás aí? Teresa, eu ofereci-te de mão beijada a este energúmeno. Sou mesmo... Obrigado. Sou mesmo estúpido, não é? Aliás, só um gajo ou burro, ou estúpido, ou maluco, ou ex-drogado é que vem para uma coisa destas. Ora bem, é isso. Ora, vocês já imaginaram o que é um gajo chamado Xará? Mas isso é nome? Essa merda é o quê? Eu chamasse Xará, também migrava. Xará. E o Xará tem uma coisa engraçada. disse-me que falou comigo 8 vezes, eu só me lembro de uma, não é? Isto porquê? Porque eu tinha um condomínio no plano B. E se fosse por aí, vocês... E então, nessa noite, o Xará estava à espera do Sinel. Não sei com que intenções, não seriam benéficas, seriam maléficas. E é evidente que o jantar do Sinel foi longo. Foi pá, durou umas horitas, aquelas, pronto. Pá, e que se foda o Xará, pá, mas... Opa, entre a Teresa da Rola e o Rui Xará, desculpem lá, não é? Quer dizer, nem... Epá, e eu sinceramente, epá, sempre tive esta coisa de, epá, compensar o Xará, do género, opá, eu vou aceitar lá o... Eu hoje estava em Lisboa, sabem? Fui lá à capital, e estava num comboio, que aliás está igual ao que era há 30 anos, não sei o quê, que só tem umas fichas para a internet, não sei o quê. Aliás, eu ontem fui fazer um sauna e um turco, e estava um gajo com um telemóvel no jacuzzi, não sei se é uma coisa. Pá, e pareceu-me pela história que estava um bocadinho excitado, mas a coisa... Epá, um gajo chamado Xará merece piedade, não merece. Mas, um gajo chamado Xará, chamasse-se Costa, Souza, outra coisa... Opa, é por isso que eu vim aqui, porque, de facto, opa, a minha mãe estava com medo que eu dissesse disparate, e estou a dizer. E agora, só para vos dizer que a festa no Ravali é tudo gratuito, portanto, embebedem-se, à vontade, vão para lá. Se quiserem subir para o palco, à vontade. E dizer-vos que não pareceu, mas hoje estive muito emocionado, porque... eu devo ser o único gajo vivo que teve uma série de funerais, pô, há muito tempo. E hoje tem mais um tempo. E quando estava no Santo António, Dr. António Marques, depois de CRN, no mesmo dia tive duas visitas. Uma, o Manuel do Laço, grande boi besteiro, caralho. Uma vez o Sérgio Sousa perguntou-lhe se ele era hipster. Ele disse, hipster não, eu vim pensar que era outra coisa. E no mesmo dia tive a visita do Dr. Rui Moreira. Mas é fantástico. Mas chegou uma altura que eu só me lembro de quem me visitou depois de ver as fotografias. Porque eu pedi à malta do Santo António, epá, tenham cuidado que esta merda vai... Desculpe-se, Dr. António Marques, vai transformar-se numa rave. Está a ficar plano B. Então eu... Opa, e antes que o meu medo é que aparecessem meus sobrinhos... Pá, e algumas amigas também podiam aparecer lá e pronto, dava para o torto. E os sobrinhos não apareceram. E portanto eu queria agradecer ao Hospital Santo António, na pessoa do Dr. António Marques. Queria agradecer ao Centro de Reabilitação do Norte, porque eu tinha um gajo no meu quarto só dizia carvalhadas, estava louco. Mas é um sítio fantástico, com profissionais fabulosos. Gostou-me, doeu-me e acho que aprendi alguma lição, não sei se... Pelo menos, se o Dr. António Marques pode agora fazer aqui uma análise ao meu sangue, pode vir aqui acima, faz aqui um coisa. E queria agradecer também ao Serviço Nacional de Saúde e aos profissionais que aqui estiverem, porque às vezes nós pensamos que... Olha, a Inglaterra já não se pode dizer gordo, é peso alternativo. Portanto, Sinal, lá se vais casar aqui ao Porto, que eu quero levar as flores para o altar, não é? E queria dizer-vos que não estava à espera de ninguém. Aliás, nem sei se está aí alguém, se calhar estou a falar sozinho. Queria agradecer também ali aqueles gajos do sushi, aqueles gajos que fazem a sushi agora, o Sushi Event. Especialmente, é... É especial o João Santos, já despedi 25 vezes, ele é o meu 10%. Eu uma vez estava com uma pedrada enorme a caminho de Solúrico de Basto, mas estava convencido que aquilo é em Solúrico da Beira. Então nós paramos na gasolineira Penafiel e disse, ouve lá, estás despedido, era para a 25ª vez. Malta de Solúrico, digam olá! Eu tenho um sonho na vida, é ter o meu nome numa rotunda em Solúrico, e manter a fronteira como um dindo de Basto. Esta... Opa! Oblaste, 100 anos da Revolução de Outubro, é ou não é? É sim, senhor. Hã? É. Rogelo, mas lá se cortas os pelos, meu. Também vim hoje com estas merdas, olha. Mas isto é caro. Uma vez tive uma cena... E vou continuar. Já agora, antes. Estava o Sinatra, e os U2, quando aqueles duetos. Pá, e o Sinatra na Capitol Building vira-se para eles. Pá, então vocês são número 1 na América, não têm dinheiro para um fatinho. E vai o Bonavox. Tio Frank, custa caro vestir tão mal, caralho. Isto, esta tanga é cara. E quando eu aparecia de calças cor-de-rosa e casaco Armani comprado em Hong Kong, isso é coisas, Miguel. Falta alguém, não falta, pois não? Não? Bem, noutros tempos eu já estava a telefonar aí para uns sobrinhos, para uns familiares que eu tenho ali para baixo, algures entre o bairro Lagarteiro, ali para Bocerco, ali para os Pinhais da Foz, que eu tinha serviço ao domicílio, eu sei que era o problema, tinha o takeaway. Queria dizer que vos amo muito, em especial ao meu irmão e ao meu sobrinho, e a minha querida mãe, e dizer que, como o Mark Twain, as notícias que eu estou vivo são muito exageradas. Boa noite a todos. Até sempre. Vai. 3, 4. Pessoal, é mesmo a reta final, mas antes de terminarmos, hoje, dia 1 de novembro, o GEL faz anos. Já sabem como é que é. Parabéns a você. Chega ao centro. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino GEL. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas e uma gramita, já agora. Não parem de aplaudir. Francisco Menezes, Sérgio Souza, Luísa Barbosa, João Ricardo Pateiro, Rui Sinel de Cordes, Miguel Quintão, o GEL e o Rui Reininho. Queremos também agradecer a todos os parceiros e sponsors, obviamente, ao Ginause, ao Sancho Panza, à Arax Gaso e, em particular, à SIGA, a agência de imagem que fez o cartaz. Podem ir aplaudindo, vá lá. Ao Tasco Restaurante da Baixa, que nos deu o jantar. Ao Hotel Inca Best Western, onde eu hospedei os convidados de fora, os que quiseram. E à Feira dos Sofás, está aqui que se pode ver. Se alguém quiser levar a seguir, está em promoção, ok? Música Maestro, quero chamar ao palco para a despedida também. O Paulo Baldaia já foi embora porque está a trabalhar no aeroporto às 5. O Ricardo Couto, anda cá, Ricardo Couto. Aplaudam, vá lá, não parem agora. O Luís Gomes. O Ricardo Couto e o Luís Gomes, juntamente com o Bruno Henriques. Onde é que estás, Bruno Henriques? Anda cá ao palco também. O Bruno Henriques é a cara do jovem conservador de direita dessa excelente página de comédia. Ajudaram o resto da malta a fazer os textos, quem não sabia. Conforme viram no do Álvaro. O homem que esteve a aquecer o público durante o warm-up, o Slimy. Anda cá ao palco, Slimy. Onde é que estás? Não parem de aplaudir. Um aplauso para todos os técnicos que estiveram aqui no Sá da Bandeira. Para o Adriano Rocha, que esteve a filmar aqui esta noite. O Nuno Feliz na cabine de som. O Francisco, a Andreia e o outro gajo que eu não me lembro do nome. E acima de tudo, para o meu produtor de palco, que vou pedir para chegar aqui, o grande Ilídio Moreira. Anda cá, Ilídio, só para receberes um aplauso. Está aqui. A festa continua no Rivoli. Todos vocês têm acesso. A entrada é de borla, as bebidas não garanto. Eu acho que foi o Álvaro que confundiu. Muito obrigado a todos. Um grande aplauso para o nosso anfitrião, Rui Xará. É uma das grandes lendas vivas deste país, Álvaro Costa. Isto não podia ser feito noutro sítio. Vocês são o melhor público do país e sabem-no.